Nunca perda! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Internet, elo perdido no ar, meus caros interneticos, voltamos com mais um episódio. Voltamos literalmente, né, cara? Eu não quero mais fazer isso na vida, não. Eu vou virar imigrante legal. É por isso que as pessoas se matam pra atravessar a fronteira, né? Ai, meu Deus, esse que vos fala é o Calaveiro e tá comigo aqui o Miote. O único que ficou em Brasília trabalhando. Não, fui pro Rio, fui pro podcast em boteco. Ok. Que merda. Eu fiz pelo menos uma coisa, né? Depois eu conto as histórias que teve lá. Não, uau. Que merda. Eu peguei a barca, fui em Niterói, porra. Nossa. Agora valeu a viagem. Porra, não vale não? A mesma sensação de pegar aquela barca pra ir pro Magic Kingdom. A mesma sensação. Mesminha agora sensação. Agora valeu a viagem. Caralho. Aqui também, e eu sempre tenho depressão pós-Disney e nunca aprendo, cara. Nunca aprendo. Não é depressão pós-Disney, cara. É depressão pós-viagem. No caso, é sempre depressão pós-Disney, cara. É tudo muito mágico, né? Nossa, velho. Ah, interneticos, hoje nós estamos aqui para dar o update das nossas férias. As nossas férias mágicas. Caras, porém mágicas, né? Porque a mágica é cara em Orlando, viu, bicho? Pra vocês. Contar as nossas peripécias, eu vou contar pra vocês a prova. Gente, olha, eu vou falar, internet, na boa. Eu nunca pensei que eu fosse conhecer um ser humano tão bundão na minha vida como o Bruno Laganá. Ué, só ele? Velho, você vai ver, meu, olha. Você vai escutar, meu. Aham, tá bom. Eu vou contar também a frescuraiada que esse desgraçado fez lá. Nunca pensei que eu fosse conhecer uma pessoa tão bundona na minha vida. Tá certo. Então é isso aí, internet. Se vocês querem saber como foi a Disney, se vocês querem entender o que de fato é a Disney, porque muita gente ainda não entende o que é a Disney, a gente vai dar o update de tudo, né, Bruno? É isso aí. A gente vai explicar tudo de uma vez por todas, porque ninguém fala, eu vou pra Disney. Aí nego acha e fala, tu vai pro castelo, né? Quem explica porra nenhuma, dessa vez a gente vai explicar tudo, vai contar tudo. Eu não queria estar aqui, velho, que merda de vida do caralho. Vambora. Acho que a gente pode começar esse programa explicando o que de fato é o Disney. Vou dar um exemplo. Eu, quando eu falei pro meu pai que eu ia pra Disney, ele virou e falou assim, mas o que é a Disney? É o parque? É aqueles brinquedos tal, não sei o quê? Isso dá uma certa confusão na cabeça de quem nunca foi. Eu era confuso quanto a isso. E o que de fato é a Disney? Cara, o que chamam de Disney é, na verdade, uma cidade chamada Orlando, que fica no centro da Flórida, que reúne vários complexos de entretenimento. Né? Isso. Você tem o complexo de entretenimento do Walt Disney World Resort. Isso. Que eles chamam, né? O complexo Walt Disney World Resort, que envolve 4 parques temáticos, 2 parques aquáticos, 1 centro de compras e entretenimento, diversão, etc. E vários hotéis, vários resorts, né? Isso. Entre esses 4 parques, você tem o Magic Kingdom, que é o parque onde tem a Cinderela, o Castelo da Cinderela. É a Disney, né? É o que todo mundo chama de Disney, exatamente. É o parque mais tradicional, foi o primeiro parque a chegar ali. Ele foi inaugurado em 1971. Tá lá até hoje, sendo reformado e ampliado cada vez mais. A última atração que acabou de aparecer lá foi a Mina dos 7 Anões. Sim. Aí você tem também o Epcot, que já foi chamado de Epcot Center, hoje é só Epcot, que é um outro parque da Disney também. Você tem o Animal Kingdom, que é mais ou menos um parque meio zoológico, meio parque. É um parque muito racista. Eu vou explicar pra vocês já já. Ele é bem, ele é racista pra caralho. Lá vem. E você tem o Disney Hollywood Studios. Que é o antigo MGM Studios, né? Isso, né? Onde você tem ali os filmes, né? Você entra em várias coisas de filmes, etc. Tem atrações ligadas a filmes, a desenhos animados específicos da Disney e tal. Fora isso, você tem dois parques aquáticos, um chamado Blizzard Beach e outro chamado Typhoon Lagoon. Esses dois são parques, assim, tradicionalmente parque aquático mesmo, como você conhece aí o Beach Park, por exemplo. Quem já foi no Beach Park Fortaleza, é aquilo ali, né? Um parque aquático que nem sempre tem coisinha do Mickey, etc. Não é muito ligado ao Mickey, mas fica dentro da área da Disney. Não, e eu vou te falar uma coisa, não sei se você sabe, viu, Brunão? O Beach Park ganhou de lavada como o resort aquático preferido de pessoas no mundo inteiro. Ganhou, inclusive, dos parques da Disney. O Lagoon e o Blizzard. Eu não tinha ido, até hoje, nenhum dos parques aquáticos da Disney, né? Fui, dessa vez, consegui ir no Blizzard Beach e achei bem bacana, mas ele realmente é muito menor do que o próprio Beach Park. O Beach Park é muito maior, tem muito mais coisa radical pra quem gosta de coisa radical, de descer em tobo água louco e tal, não sei o quê. Mas, assim, não é o foco da Disney. O foco da Disney são os resorts e os parques temáticos. Inclusive, pra você ir num parque aquático da Disney, você tem que ter comprado o ingresso e comprar, você paga um pouco a mais só, pra você ter direito a entrar no Blizzard Beach, por exemplo. Ele não tem um ingresso próprio do Blizzard Beach. É como se fosse um plus. Isso, exatamente, é um plus. E você tem o centro de compras de entretenimento lá do Walt Disney, que é o Downtown Disney, onde você tem muitos restaurantes, você tem muitos centros de lojas de marcas famosas, você tem, por exemplo, uma loja da Harley Davidson, você tem uma loja da própria, dos produtos da Disney e tal. É um centro de compras que também está sofrendo um processo de ampliação. Uma ampliação aí, gigantesco, né? Gigantesco. Nos próximos anos aí ele deve abrir mais um monte de loja, mais um monte de restaurante. É lá que tem Planet Hollywood, tem o Rainforest Café, que é um restaurante temático com floresta, que tem uns bichos e tal. Tem o T-Rex, que também é badaladíssimo. Você tem réplicas de dinossauros que ficam se mexendo no restaurante e tal. É uma zona do caralho. Comer, ninguém lembra, né? Ninguém lembra. E não é barato, né? Nada lá é barato. É claro que nada lá é barato, mas é muito mais barato do que aqui, tá? Só pra lembrar. Comparando a qualidade, é. Aqui é tudo muito mais caro. Você tem também outro complexo de parques, que é o parque da Universal. Universal Studios, que tem alguns hotéis, se não me engano são 3 hotéis. E você tem o Universal City Walk, que é tipo o Downtown Disney deles, onde você tem também um monte de restaurantes. Você tem o um restaurante do Forrest Gump lá, viu, Bert? O Bubba Gump é lá. O Bubba Gump. Vocês foram lá? Eu fui. Não, a gente passa na frente, eu não fui não. Eu fui no dia que eu fui no Universal, a gente jantou lá. Como no próprio filme lá do Forrest Gump, o camarão é o fruto do do mar, né? O fruto do oceano serve com tudo e tal. E lá tem todo tipo de camarão que você pensar. Camarão com queijo. E tem várias outras coisas. Tem coisa de steak, tem pizzaria. Porra, tem um monte de coisa lá. Pra quem tá ouvindo, pra visualizar, o City Walk é como se fosse um corredor por onde você passa pra ir até os parques da Universal. Isso, pra poder chegar na Universal. É diferente do Downtown Disney. O Downtown Disney, ele fica numa parte completamente oposta. Isso. Por exemplo, do Magic Kingdom. Você tem que ir para o Downtown Disney. Exato. No City Walk, você tem que passar pelo City Walk. Toda vez que você vai nos parques da Universal, você passa por dentro do City Walk. E você, no City Walk, você tem cinema, né, com IMAX e tudo. Você tem restaurantes do nível do Hard Rock Café. Por exemplo, Hard Rock Café Orlando fica ali. Tem um restaurante da NBA ali. Fica NASCAR também. Então é uma parte bem badalada, assim. E eu sei que o pessoal que mora em Orlando usa bastante ali o City Walk sem precisar ir pros parques, né? Vai, estaciona, vai, come alguma coisa, badala, vai no cinema e depois vem embora. Tem boate, tem um escambau ali. E aí você tem dois parques. Você tem o Universal Studios, Flórida, né? Universal Studios Flórida, onde você tem atrações mais baseadas nos próprios filmes, realmente. Você tem a atração ali do Meu Malvado Favorito, você tem a atração do Twister, você tem a atração do Transformers. Não, essa do Twister. Eu vou contar essa do Twister. Você foi no do Twister? Fui. Ah, tá. Bom, gente, a atração do Twister é a parada mais engraçada que eu já vi na minha vida. Aí você tem o Transformers, você tem o Homem de Preto, você tem a Vila dos Simpsons com a atração dos Simpsons, você tem a atração nova lá, que é o Beco Diagonal com o Banco de Gringotes, né, do Harry Potter, que é fenomenal. Isso é assombroso. É assombroso. Assombroso. Você tem o Terminator 2, um show 3D que é bem legal, é diferente dos outros filmes 3D e tal. E você tem o outro parque que ele é chamado de Ilhas da Aventura, né? Islands of Adventure. Que você tem realmente várias ilhas, ele é dividido em várias ilhas, né? Não ilha necessariamente, mas várias. O parque é dividido em vários temas. E você tem a parte dos heróis, onde você tem a atração do Homem-Aranha, você tem uma outra atração lá do Doutor Destino, aí você tem o Toon Lagoon, que é a parte onde tem. Da criança, o... né? Não, o Toon Lagoon é a parte do desenho animado, né? Ah, mas o desenho animado é a atração principal que tem ali hoje é do Popeye. É, você tem o Jurassic Park, que é também todo ali. Estou escutando isso com lágrimas nos olhos. Você tem a outra parte do Harry Potter, que também fica ali. Foi a primeira, na verdade. Isso, que foi a original, né? O... É, que é o Castelo de Hogwarts. Que tem o Castelo de Hogwarts, exatamente. Que tem uma montanha-russa de Dueling Dragons, que são dois dragões voando. E ainda terminando o Islands of Adventure, você tem uma atração, uma área que é chamada The Lost Continent, que é uma atração que é uma parte do parque que tá muito ruim, assim, ainda ficou datada, ficou esquisita, ela tá deslocada do resto do parque. São atrações muito capengas, só tem um restaurante muito bom ali, que é o Mythos. Mas o que é que tem aí? Cara, então, você tem um show de dublês do Simba, que é ridículo. É, Simba, velho, é isso. Simba é o quê? Simba, Simba é o pirata. É o pirata, aquele que a Disney até fez um desenho meio esquisito que caiu no livro. Ah, tá. É da DreamWorks. Uh-huh. Enfim, você tem uma atração de dublês do Simba, olha isso. Olha aí, velho. Você sabe que a parada tá mal das pernas quando a tua principal atração é um show de dublês do Simba. Isso. Aí você tem uma outra atração que, assim, você olha de fora, cara, é uma parada, assim, inacreditavelmente foda. Tem, chama o Poseidon's Fury, a Fúria de Poseidon. O nome é maneiro pra caramba, né? Porra. Você olha fora, é tipo umas coisas gregas, assim, meio semidestruídas, um pé gigante, uma mão segurando aquele tridente do Netuno, sabe, assim, do Poseidon. E, cara, você fala assim, essa atração vai ser do caralho. Você entra lá dentro, é uma bosta. O que tem lá dentro? Cara, é um showzinho de efeitos especiais, onde a maior atração é você andar num túnel onde tem água em volta do túnel. Cara, isso foi inaugurado quando? 90, velho? Cara, eu não sei quando é que o parque foi inaugurado, mas eu sei que essa atração tá desde lá. E eu não sei por que eles não destruíram essa merda ainda e não fizeram a Terra do Senhor dos Anéis ali. Porque se fizer, cara... Caralho, aí, meu irmão, aí é combo. Aí é combo. Aí acabou. Aí é combo. É aquela bicha velha do filho do Tom que não deixa. Na área do Harry Potter, você não compra água, você não compra Coca-Cola, você não compra suco de laranja, você compra o quê, Brunão? Suco de abóbora. Suco de abóbora, você compra aquela cerveja manteigada horrorosa. Aquela cerveja manteigada é diabetes instantânea, né, velho? Você compra o elixir da juventude matadora de sede. O nome das paradas são assim. É. O meu almoço, eu pedi, eu não sabia o que eu tinha pedido. Porque era tipo assim, pé de javali com alcachofras de zingrotes. Eu, velho, que caralhos é isso? Não tem explicando o que é embaixo. Tipo, entre parênteses, pouco mortadela. Hambúrguer. Não tem hambúrguer. Não tem explicando. Eu falei, eu estou ansioso pra saber o que eu comi. Estilo nosso American Pie, né? Aquela vez, né? Que a gente pediu aquela porra, né? É. Que eu e meu ato fomos em San Diego e a gente pediu uma parada e a gente não sabia o que era. E assim, aí quando veio um pão com sem miolo e uma carne de panela no meio. Eu paguei 40 pau naquela merda. Me deu uma revolta. Tão grande. Aí eu falei, tá bom, só eu já me fudi, então me vê uma Coca-Cola. Aí a mulher falou assim, nós não temos soda no Beco Diagonal. A mulher falou desse jeito, we don't have soda, any kind of soda. É porque soda lá é refrigerante. É, refrigerante. Any kind of soda in Diagon Alley. Aí eu virei pra ela e falei assim, não tem Coca-Cola, mas em compensação, meu Mastercard passa aqui tudo. A mulher começou a rir. agora você tem estação de trem que liga um parque no outro. Você tem que comprar um ingresso que chama Park to Park, que é parque para parque. Isso. Se você comprar esse ingresso, você tem direito a acessar os dois parques, que dá pra fazer num dia. Você tem direito a acessar os dois parques pra transitar entre eles. Como é que você transita por eles? Pelo Expresso de Hogwarts. Então você, que é um Harry Potter fag que tá escutando aí agora, você entra dentro da estação central de Londres. Isso. E, gente, o nível de detalhamento é melhor que o da Disney. É absurdo. E eu não tô exagerando. É, porque é uma atração nova, né? Então, assim, eles estão podendo melhorar absurdamente. É a parte mais caprichada da Universal agora é ali. Não, a Universal tá meio capinga, pra falar a verdade. Pois é, a parte caprichada é o que tá ali. É, pois é. E aí você entra no... Você entra dentro da estação de metrô. Desculpa, você entra dentro da estação central de Londres, de metrô. Metrô, né, de Londres, aí você pega o expresso para Hogwarts, você entra na estação 9¾ lá, não sei, uma coisa isso. Assim, né? Você entra dentro da estação, você passa por dentro do muro, e aí você... Pega o trem, entra no trem. Pega o trem, entra no trem, e o trem em si já é uma atração. Isso. Que aí aparece um filminho, como se tivessem os dementadores atrás do Harry Potter e dos amigos dele. Você não vê a ação, você vê a sombra dos atores. Mas é bem legal. Pra quem curte, pra quem é fã de Harry Potter... Vale cada centavo. Cara, vale. Eu não sei como é que a Universal não tá cobrando a parte só pra aquela parte do parque. Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Porque o nível de detalhamento é uma coisa absurda. Absurda. O interessante é que eles estão criando, inclusive, um jeito de você se imergir mais ainda na porra do mundo Harry Potter. Como, véi? O banco de Gringotes vai trocar dinheiro dólar por dinheiro bruxo. Não, vai não, já está trocando. É uma casa de câmbio. Isso. Né, eles falam, uma casa de câmbio. Tem um Goblin, você troca dinheiro com um Goblin animatronic. Isso. Eu não sei como. Você vai lá, chega e fala, ó, eu quero, sei lá, 10 dólares em moeda de Gringotes. Aí ele, show, 10 dólares, não sei o quê, com aquela voz assim. Eu falo, cara, como é que essa merda tá funcionando, velho? Deve ter um ator lá dentro, mas enfim. E aí, na verdade, o que que é? Você compra um souvenir, você não compra um dinheiro. Então você compra um souvenir, que vem dentro de uma caixinha muito linda, mas eu achei muito cara. Sim, mas você pode usar aquele dinheiro pra comprar produtos e coisas dentro daquela área. Não, você chega dentro do Beco Diagonal, você tem a loja pra você comprar os uniformes das casas. Isso. Eu juro que eu quase comprei um da Grifinória. Ah, você ia ficar lindo. Porque, não uniforme. Eu ia comprar um guarda-chuva da Grifinória. Igual que tem no filme, só que esgotou em 5 minutos. Tá chovendo? Esgotou em 5 minutos. Mas, cara, você pode comprar a parafernália inteira. Você pode comprar as luvas, a proteção, o peitoral, a capa, as vassouras. Você compra tudo. Claro que nada... Tá, gente? Pelo amor de Deus, você que tá ouvindo, a vassoura não voa. Tá? Pra você que tá ouvindo, a vassoura ainda não vai voar. Ainda. Ainda. Mas não voa. Mas você pode comprar as bolas, você pode comprar aquele pomo de Adão vagabundo que fica... Aí você tem que pegar aquela merda, você compra tudo. Isso é numa loja. Tem a loja dos irmãos Weasley, que é aquele tipo a loja de comédia lá, que é onde comprei os feijõezinhos de todos os sabores do Coruja, que ficou me enchendo o saco dessa merda. Lá, você, tipo, tem doce pra caralho, e vem embalado numa embalagem muito vagabunda. Como se tivesse sido embalado pelos irmãos Weasley. Então não vem numa embalagem legal, vem assim, descrito, coisa nutricional, claro, mas vem numa embalagem muito vagabunda, como se fosse uma parada meio artesanal. Aí você sai dessa loja, essa eu achei foda, essa eu assisti, eu achei foda. Que você entra na loja do Olivaras. É Olivaras que fala? É, Olivanders, né? Olivanders, que no português ficou Olivaras. Isso, Olivaras é no Brasil. Pois é, aí você entra na loja. Você pode entrar na loja, vai ter as varinhas. Todas as vendedoras estão vestidas de bruxa e elas falam como se estivessem no reino do Harry Potter, beira o ridículo, porque elas falam desse jeito. Falam até com entonação, usando terceira pessoa, do singular do plural, sabe aquelas coisas assim? E aí você pode comprar varinha. Aí você tem dois tipos de varinha pra comprar. Uma cara pra caralho, que se eu não me engano custa 65 dólares, que serve pra quê? Pra você ficar agitando ela no Beco Diagonal em pontos específicos e alguma coisa acontece. É, pra você achar que você tá fazendo magia. Ou você pode comprar a mesma varinha, mas que não faz esse tipo de viadagem. Isso. Sai, se eu não me engano, 35 ou 40 dólares. Uma coisa mais ou menos assim. Ou você pode assistir um, entre aspas, show do Olivanders. Seria o Olivaras, né? Que você entra numa sala, tem um velho, todo paramentado. Velho, lugar perfeito, gente. Mas é perfeito, absolutamente perfeito. Lugar perfeito, tem um velho, um ator. E ele vira, ele escolhe alguém da plateia e fala assim, você, igual o Olivanders fez com o Harry Potter. Isso. Você, eu estou sentindo que você tem uma magia poderosa. Você me parece uma pessoa um pouco calma. Tente essa varinha, ele dá uma varinha. agora aponte para aquele candelabro e diga não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a pessoa vai, aponta e fala não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o candelabro vai e explode. Pá! Aí ele, porra, não, peraí. Aí ele vai lá e refaz, e o candelabro veio que volta ao normal. Isso na tua frente. Tu fica assim, caralho. Enfim, aí ele vai fazendo todo esse showzinho. No final ele entrega pra pessoa e agradece. Obrigado a todos, se vocês se interessaram. Vocês podem acompanhar os meus ajudantes. A comprar a varinha. É, pra vocês testarem a magia de vocês também. A pessoa que foi escolhida sai, aí já tem um funcionário lá fora e fala assim, meu Deus, você deve ser um bruxo muito poderoso. Mas eles fazem isso com uma seriedade que você fica sem graça de rir. Você fala assim, caralho, eu não vou rir porque as pessoas estão levando a sério isso aqui. Entendeu? Então, tipo assim, é desse jeito, é desse nível a parada. O legal também é você estar lá e você ser como eu, que tá cagando pro Harry Potter. Eu também, eu odeio Harry Potter. E você ficar vendo os mongol gigante que entra todo vestido de Harry Potter, cara. Não, mas eu vou falar pra vocês que se eu gostasse só um pouquinho de Harry Potter, eu tinha comprado uma parafernália daquela. Porque a roupa é muito bem feita. Tudo é muito bem feito, cara. Não é um material, não é aquele tipo, estive na Bahia e lembrei de vocês. Sabe aquelas camisetas de vagabundo? Não, a capa vem com material de cetim, de acabamento. Claro que é um absurdo, mas, cara, você sai lá praticamente com o figurino do filme. Exato. E as varinhas são muito bem feitas, tanto que na varinha tá escrito assim, isto não é um brinquedo. Exato. Isto é um material de colecionador ou decorativo. Isso. E o legal também, pra quem gosta de Harry Potter, etc, é que você pode comprar a varinha de cada bruxo. Isso. Então você pode ter a varinha do Harry Potter, a varinha da Hermione, a varinha do Ron, a varinha do Voldemort, a varinha do, sei lá, do Sirius Black, que é a varinha do cacete. Cara, são 500 mil varinhas. É. E tem varinhas que não são de personagens. Tem varinhas que são aleatórias. Então, tipo, eu não quero comprar varinha de nenhum personagem. Quero comprar a minha. A genérica. A genérica minha. Aí tem uma caralhada espalhada assim. Isso. Como se fosse o Ollivanders mesmo. Como se fosse o Olivaras. Isso. Aí você vai lá, arranca uma, olha assim, cara, que foda. Vou pegar essa pra mim. Essa aqui não é de personagem nenhum. Mas ela é, tipo, aleatória. Ela é randômica. Aí você pega lá, vou pegar essa aqui pra isso mim. Isso eu acho meio babaca, assim. Tipo, a pessoa tem que ser muito fan retard pra tipo, eu tenho a minha varinha. É um graveto. Você não viu os mongol gigante agitando a varinha no meio do beco e as paradas aconteciam lá no negócio? Isso, pois é. Não, eu acho que, cara, é tudo pela diversão, cara. Também, isso é que tem que curtir. Tudo pela diversão. Aquelas bolinhas do jogo lá, tem aquelas que voam? Velho, tem todas elas. São quatro, se não me engano, né? São quatro tipos. Tem, mas não voa, né? Não voa, é. Quer dizer, se eu jogar na cara do Miote, voa. Eu cabeceio pra sua, aí voa também. Não, tem sim. Mas já isso já é o material mais vagabundo. Ah, não é pra colecionar não? Aqueles negócios de colecionador não? Não, mas ó, a mais vagabunda é aquela pequenininha, o pomo de ouro. As outras são, tem uma lá, aquela que é meio, que ela tem umas entradas assim, acho que é o balaço, sei lá o que que é. Cara, a bola é perfeita, velho. É igualzinha. Mas é mais brinquedo, assim. Ela... É, não é, não tem cara de material de colecionador. As varinhas tem cara de material de colecionador. É, eu só acho muito caro, assim, pra quem não é fã, entendeu? Eu ia pegar uma pra mim, é de $30, eu ia pegar, mas acabou dando uns problemas na minha viagem, eu tive que ir embora mais cedo e não deu pra eu comprar, mas eu ia pegar, porque é um material decorativo muito legal. Cara, eu odeio Harry Potter, acho uma merda, mas aquilo ali é tão bem feito. Mas você chega lá e fica meio apaixonado por tudo, né? Você começa a gostar, exatamente, porque o Beco Diagonal, sem sacanagem, você tá dentro do filme. Eu não tô exagerando. Você está dentro do filme. Você está dentro do Beco Diagonal do Harry Potter. É absurdo. O nível de detalhe é impressionante. A Disney não conseguiu fazer isso. É, porque eu acho que ela também não teve essa intenção ainda, né? Estão dizendo que ela vai fazer uma parada parecida com o Star Wars. Né? Que vai fazer lá no Hollywood Studios, que inclusive era parte do Indiana Jones, o dublê do show de dublê do Indiana Jones. Você que não viu, azar, vai fechar agora esse mês, se não me engano. Isso. Tem um vídeo do Brunão. Tem um vídeo do Brunão lá. Assiste aí no canal do Jurassic Cast, tem um vídeo do Brunão lá. E vai fechar a área grande e eles vão... É gigantesca a área, pra falar a verdade. E eles falaram que vão fazer uma parada do tipo do Star Wars. Não falaram o que é, né, Brunão? É, ainda não deram muitos detalhes. Mas tá todo mundo achando porque tanto o Beco Diagonal como Hogwarts chamou a atenção de todo mundo, do mundo, do planeta. Porque, cara, aquilo é bem feito demais. Você não teve a oportunidade de entrar em Hogwarts, mas você entrar no castelo é absurdo, cara, o nível de detalhe também. Os quadros que se mexem na parede. Cara, os quadros se mexendo são baratos. Que conversam com o outro, as velas voando. Cara, é inacreditável, assim. É muito bem feito, a Universal tá realmente de parabéns, assim. Se dedicou, gastou uma grana forte nisso. E ela tá colhendo os resultados, cara, porque, assim, todo mundo que vai só... fala hoje, inclusive, estão falando, ah, não fala nem mais pra Disney, ah, não, vou no Harry Potter, vou ter no parque do Harry Potter e tal. É. Ele não fala nem Universal, fala, vou no parque do Harry Potter. É, então eu acho que já eles vão cobrar a parte aquilo ali. Não, eu acho que não, eu acho que eles vão ampliar, eles vão começar a destruir as outras coisas e fazer mais Harry Potter. Então vão fazer Ministério da Magia, vão fazer, sei lá, a Floresta Negra, entendeu? Vão inventar, cara. Eles têm um mundo enorme aí de coisa inventada pelo Harry Potter que eles vão poder brincar nisso aí, entendeu? O que eu acho interessante, mas eu acho que eles têm espaço também pra investir em outras franquias interessantes, como, por exemplo, Senhor dos Anéis, podia investir. Mas o Harry Potter tem um apelo muito grande, né, cara? Tem, mas porra, o Senhor dos Anéis também tem. Pois é, ó, o Senhor dos Anéis parou no terceiro ano de Harry Potter. Harry Potter ainda teve mais 5 filmes. Não, eu sei. Entendeu? Então, tipo assim, ainda teve muito mais gente que se apaixonou, né? Sim, claro. E as pessoas também cresceram com aquilo, né? Sim, sim. O que é muito mais significativo. Você tem também aqueles parques tradicional lá, que é a porra do SeaWorld. É, velho, esse é um problema do caralho. Pois é, o SeaWorld é um parque... Que a tua mulher vai querer ir. Isso. Você não vai querer ir, mas tu vai pra fazer a vontade dela. Por quê? Porque é uma merda, não tem porra nenhuma lá, cara. Ah, é o dos golfinhos? É o dos golfinhos, das baleias. É o da Shamu. Eles estão tirando as atrações com animais. Isso. Parece que a da Shamu, são poucas apresentações. Não, eles só abrem a cancela, ela vem, dá 3 pulos e vai embora. E os treinadores... não entram mais na água com ela. Isso, exato. Eles ficam do lado de fora e falam, Shamu! Um cagaço do caralho, porque a baleia tá homicida. lembra a orca baleia assassina? Pois é. Shamu encarnou a bicha. Shamu, entra! Entra! Ela faz assim com a barbatana. Entra! Tá calor aí fora, chega aí! O SeaWorld, ele tá sofrendo bastante dano de imagem com esse documentário que saiu, Blackfish, tem até no Netflix. Tem. É, que é sobre os maltratos que os bichos ali sofrem e tal, é meio documentário denúncia e tal. É, na verdade, tipo assim, os treinadores que se fudiam, morria treinador direto que cuidava das baleias, só que o parque abafava. Não, e não é nem só sobre os treinadores, as próprias baleias que sofrem. Gente, mas pelo amor de Deus, isso aí eu sempre falei. É, não precisa ser um gênio pra saber disso. Você não precisa ser um gênio de você botar uma baleia de 50 toneladas num tanque d'água, fazer ela pular e achar que ela tá de boa. Achar que ela tá achando massa. Eu falei, gente, isso não é muito apertado pra esse bicho. Pois é. Mas nego não, porque é lindo. Eu acho, sinceramente, de duas uma. Ou o seu World muda completamente a filosofia deles e as atrações, ou aquilo ali vai fechar. É, pois é. Porque, inclusive, ele estava mega vazio quando eu fui. Sim, porque é um parque que você vai uma vez e não volta mais. Eu fui porque a minha mulher queria muito ir e a minha filha tava encantada com os bichos, né? É. Ela é muito novinha, Manu tem 3 aninhos, ela tá muito cantada. Mas eu falo pra você, se for um casal de adulto, não vá. Não vá. Até pra não incentivar esse tipo de abuso com animais. Não, pega o dinheiro e gasta em algum outro parque, ou vai no Outlet comprar alguma coisa. É uma demagogia do caralho. Você entra numa uma das poucas atrações eletrônicas que tem lá, né, que são as rides. É uma lá, como é que é o nome? Turtle Track, isso. Que é tipo, você vai vendo as fases da vida de uma tartaruga, do nascimento até a morte dela, praticamente. Cara, aí fica... Let's save the world. You can be the difference. Falei, falou o parque que está mantendo baleias em cativeiro. Ah, pro inferno, velho. Se fuder, porra. É meio esquisito mesmo. Não, não gostei não. Orlando, você tem outros 500 centros de compra, que aí é o paraíso do suburbano brasileiro, né? É. Que vai fazer compra e vai no outlet e gasta pra caralho. É, mas eu tenho uma coisa pra falar. Miami ainda é obsceno os preços de Miami. Muito melhor do que Orlando. Orlando, agora você tem opção, porque antigamente não tinha, né, Bruno? Isso, é verdade. Então fica a dica aí pro pessoal que gosta de viajar e pensa em fazer esse tipo de viagem pra fazer compra. Miami ainda é um centro de compra. Orlando, se você procurar, você ainda acha, né? Junta seu dinheiro, junta bastante dinheiro e vai fazer compra lá, cara. É. Bem melhor. Sim. Você vai se sentir muito menos explorado e vai ver que a coisa é de qualidade. Só na parte da imigração que eles vão te esculhambar, mas aí é de boa. Então, Orlando é isso, assim, é um centro de entretenimento gigantesco. A economia da cidade gira em torno desses parques. Sim. E você que tá afim de conhecer, você tem que reservar no mínimo uns 15 dias. Pra você se divertir bem, 15 dias é bom, é suficiente. Mas no mínimo, assim, se você quiser, vai a toque de caixa, é o que dá pra fazer, cara, 10 dias. Você que tá ouvindo isso, porra, tenho vontade de ir, não sei falar inglês, tenho dúvida. Gente, eu saí de Orlando, nem tem que eu precisei falar. Nem obrigado em inglês eu precisei falar. A cidade inteira fala português. No aeroporto, os oficiais de imigração falam português. Falam português muito mal educado, inclusive, mas falam português. A mulher da locadora de carro vai falar em português com você. Ela vai olhar que é do Brasil e vai falar assim, ó, o carro que você vai alugar é este aqui atrás. Você pode entrar da partida e ir embora. Ainda vai falar assim com o tio. Então, não precisa ter medo. Aluguel de carro, por exemplo, nós alugamos, eu e Brunão, na Alamo. Não estamos fazendo propaganda. É só porque... Versão brasileira Alamo? É. Só vamos falar pra facilitar pra quem quer ir. Por quê? A Alamo, ele é muito grande. E ela tem um atendimento em português. Por exemplo, eu aluguei meu carro e eu não falei com nenhum funcionário na Alamo. Eu fui num guichê, que é como se fosse um caixa eletrônico. Você vai digitar sua reserva, coloca o seu nome, a número do sua carteira de motorista, dá a seguinte. Isso em português. Português do Brasil, e aí ele já aparece lá todo o seu nome, seu cadastro e tudo, você vai dar lá, você vai escolhendo as opções que você quer, no fim passa o cartão de crédito, dá o seguinte, quando acabou o processo, vai sair o contrato e você vai pegar o seu carro, você não precisa falar com ninguém, isso tudo é em português. Você chega no parque da Disney, vai ter lá o guia do mapa, tem lá inglês, espanhol, japonês, espanhol e português. Isso. São as únicas quatro línguas que tem dentro do parque da Disney. Então, uma bandeirinha do Brasil. A bandeirinha do Brasil, cara, muito foda isso. Então, idioma não é uma barreira. Pode ir sem medo, de verdade. Ah, nunca fui, tenho medo. Cara, não tenha medo. Se o cara não falar português, ele vai falar pelo menos um espanhol e vocês vão se entender. Isso, e vocês vão se entender. Porque, meu irmão, a lei do dinheiro é o que fala. Isso. Para ir na Disney, a não ser que você seja o Silvio Santos. Mas se você não é, você vai, não vai chegar e falar assim, vai amanhã na Disney? Bora, junta as malas aí, vamos lá, vamos comprar uma passagem agora. Isso, se programa e leva dinheiro pra gastar, cara, pra se ser feliz. É, pra comprar as besteirinhas, porque você vai querer comprar besteira pá! Caralho! Você vai olhar um chapéu ridículo do Mickey azul. Estou com um aqui agora, estou olhando pra ele. Você vai fazer, eu quero. Custa quase 40... Custa quase 100 reais aquela merda. Dane-se. Foda-se. Você aperta o botão, ele brilha. Vou levar. É esse, trouxe um Lumière. Lumière, pra quem não sabe, é o candelabro da Bela Fera. $50 daquela merda. A minha mulher virou pra mim e falou, se tu pegar, eu pego. Muito bom. E trouxemos, tá aqui, olhando pra mim, piscando. E aquele reloginho, não tinha não? Ainda não. Ainda não, só tinha o Lumière. Não tem não? Só tinha o Lumière. Temporada que vem. Ah, você vai ter que voltar lá pra comprar. Eu queria dar uma dica de um podcast bacana de um colega meu, Felipe Trindade e a esposa. Eles têm um podcast chamado Passaporte Orlando. Eu participei lá a última vez, antes de viajar, falando sobre a nossa ida lá, que a gente ia em setembro pro Halloween e tudo. E eles têm um podcast bem legal, que é dando dicas e falando sobre notícias de Orlando. E os dois entendem muito, já foram muitas vezes a Orlando, né? Então vale a pena. O link do podcast deles tá aí no post. É um podcast... Tá começando ainda, mas é muito bem feito, eles fazem com muita dedicação, com muito amor. E, pô, vale a pena vocês assinarem o feed. Se você tá planejando a sua ida pra Orlando, quer conhecer mais, quer ficar ligado no que tá acontecendo, quer saber quando é a melhor época, quer saber quando não é a melhor época, quer saber quanto que tá custando tal coisa, eles falam tudo isso, eles dão muitas dicas. Então, Passaporte Orlando, acho que fica a dica aí. É um pessoal muito legal. Agora vamos falar da viagem em si, né, Calaveira? Vamos! Você chegou e foi destratado pela alfândega? Primeiro eu passei um ano falando pra minha digníssima esposa e pra minha mãe. Falei, olha gente, vocês vão chegar lá e vai ser o seguinte. Vocês vão estranhar porque a segurança nos aeroportos americanos tá uma coisa assombrosa. Sim. Tá faltando um pouco pra eles começarem a falar do teu cu pra ver se tem bomba lá dentro. Você passou naquele scanner de gente? Quando eu fui embora eu passei. Na volta, né? Isso, na volta eu passei. Mas na ida também. Não. Vingador do futuro? Basicamente, você entra, levanta a mão pra cima assim e passa um negócio assim. Na sua frente, beleza, agora lembrei. Te deixa estéreo e aí você pode passar. Então assim, e aí nós chegamos lá e eu passei um ano avisando, olha, vocês vão chegar lá, vocês vão estranhar, a segurança lá é muito pesada, mas olha, sem gracinhas, a minha mãe, ela tem 14 bocas, entendeu? Ela fala pelos cotovelos, pelos joelhos, pelas axilas, ela fala tudo quanto é lugar. E eu falei assim, quer fazer comentário cretino? Deixa pra fazer quando a gente estiver fora do aeroporto. Aí vocês podem ficar pelados, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Lá dentro, não calada. Abra a boca pra falar nada. Eles entendem português. Isso. Ok? Ok. Chegamos em Miami, um calor do caralho. 6 horas da manhã, já estava 40 graus. De raiva, acho que eles desligaram o ar-condicionado. Mas fomos andando pra fila da imigração. É a primeira coisa que você faz. Você chega, você desce do avião. Não tem nem janela pra fora. É, não tem nada. E aí você vai entrando naquela merda. Aí você chega lá, tá aquela brasileirada doida, falando alto. Esqueceu de falar que anda pra caralho. Anda pra caralho, pra caralho. Quando eu digo pra caralho, é pra caralho. Sério, são 10 minutos andando, velho. Até chegar a parte dos guichês. Sem exagero. Aí você chega lá, eu virei e falei assim, olha, quando a gente entrar aqui, não sai, não sai. Porque qualquer coisa, eles acham que é tipo um ataque terrorista. Qualquer coisa. Você piscou com um olho diferente e o cara te olha assim, tu vai, velho. Porra é essa, é um ataque terrorista. E aí a gente chega, aí tá andando. Aí quando chega um casal antes da gente, a minha filha vira e fala assim, quero ir no banheiro. Aí a massa, banheiro? Banheiro? Eu falei, espera, não sai daqui agora não. Não, eu preciso ir. Vou sumir com a minha filha. O cara da imigração já olhou, já esticou a cabeça, olhou e viu aquela senhora pegando aquela criança e correndo. Falei, fiquei aqui, já não vou conhecer a Disney, já fiquei por aqui. Caraca, velho. Por fim, ela voltou, olha só, e elas estão achando que isso é brincadeira. Ela voltou, aí nisso tinha um casal atrás de mim, de brasileiro, eu falei, gente, pode passar? Porque a minha esposa vai demorar. Não, não, a gente espera ela voltar. Gente, pode passar, ela não vai chegar agora. Eu fui levar minha filha no banheiro e o banheiro fica longe pra caralho. Não, não, pode ficar, a gente vai. Eu falei, mas gente, pelo amor de Deus, podem passar. E, gente, esse diálogo aconteceu. Eu falei, gente, por que vocês não querem passar? Pode passar na frente. Eu já irritado. Eu falei, pode passar na frente. Não, não, a gente espera. Nisso veio a Márcia, aí tá o cara da imigração. Próximo. Não, o cara, next. Next. Próximo. Aí o cara levanta, o que que tá acontecendo aí? Aí eu falei, gente, vocês não vão não, o cara vai brigar. Aí o casal resolveu ir. Não sei que porra que ele tava fazendo, mas resolveu ir. Nisso o cara ficava olhando pra minha cara, olhando pra cara da minha mãe, olhando pra cara da Márcia, olhar pra cara da Manuela, e isso fazendo check-in dos outros, eu tô vendo o cara manjar a gente. Eu falei assim, vai dar merda. Na hora que chegou lá, o cara olhou, pegou os passaportes, com aquela cara sisuda, fechada, mal educado, são mal educados pra caralho. O cara olhando assim pros passaportes, olhou pra minha cara, tu já veio pra cá? Isso em inglês. Eu falei, já. Qual foi a última vez que você veio pra cá? Eu falei, em julho do ano passado. Quantos dias você passou aqui? 4 dias. Pra onde você foi? San Diego. Fazer o que lá? Comic Con. E elas? Quanto tempo elas passaram aqui? Eu falei, não, elas nunca vieram aqui nos Estados Unidos. É a primeira vez delas três. Carimbou, botou, bota os dedos aí. Botou os dedos, saiu. Aí você pega a sua bagagem. Acabou? Não. Você vai passar em mais 3 postos de vistoria. Aí você passa no primeiro. Vai passar no raio-x. Passou no raio-x, pode ir embora. Isso todo mundo te tratando que nem cachorro. Vai, anda, bora. Desse jeito. Tô exagerando, Bruno? Ele é ríspido. Ele não tá ali pra te dar bom dia. Ele não tá ali pra ser bonzinho com você. Ele tá ali pra checar o seu passaporte. Mas também não precisa ser tão ignorante. É, ele tá ali pra checar o seu passaporte, saber o que você tá indo fazer no país e deixar você entrar ou não. É, não precisa ser tão ignorante, mas tudo não, bem. Não, não precisa. Mas é o jeito deles nessa função. Aí estamos andando mais um pouco, chega na frente, aí penta num corredor grande, que era o último lugar, que aí não era mais vistoria, era só um guichê de um cara que tem de novo pra perguntar o que você vai fazer, quanto tempo você vai passar ali, é a minha pergunta. Aí o cara foi, passou na, sei lá, na terceira checagem de bagagem, a minha mãe vai e solta aquela pérola. Ela não podia ficar calada, ela não podia sair do aeroporto calada. Ela tinha que falar, merda. Aí ela vai e fala plenos pulmões. Não sei pra que ficar verificando minha mala 5 vezes, até parece ter uma bomba aqui. Puta que pariu, velho. Mas eu botei o dedo assim no nariz da minha mãe e falei, tu vai voltar pra casa sozinha, eu não conheço você. A sorte dela é que não tinha ninguém ali perto dela na hora dela. Isso porque eu falei, gente, tem gente deixando de viajar porque tá fazendo gracinha na fila do check-in no Brasil. É, no Brasil. O cara tá na fila do check-in no Brasil, pega aquelas perguntas idiotas e fala assim, pô, até parece que eu sou o terrorista. Senhor, por favor, sai da fila. O senhor está proibido de viajar. Por quê? Não, porque o senhor falou que era terrorista, não sei o que e tal. Eles estão tirando, eles estão proibindo de trabalhar, de viajar por causa disso. Então, gente, ó, não é brincadeira. Não fale isso, que você tem uma bomba. Gente, você pode falar mal pra caralho. Tu sai do aeroporto e aí você fala. Isso. Entra no teu carro que você alugou e aí quando você entrou no carro, saiu do aeroporto, aí você fala tudo o que você quiser. Grita. Tem uma bomba, enfiado no cu da tua mãe, fala o que você quiser. Isso. Dentro do aeroporto não faz, porque você corre o risco de ser deportado e virar persona não grata. E aí, meu filho, não tem mais Disney não. E acabou. E acabou. Isso foi quando eu cheguei. Calaveira, aí a gente precisa falar sobre o nosso primeiro dia. Pois é, nós anunciamos e anunciamos, né, que nós íamos no Halloween Horror Night, dos parques do Universal, e na verdade o tiro saiu um pouco pela culatra, porque a gente pensou que eles não iriam encrencar com pessoas filmando dentro das atrações, porque afinal de contas o que mais tem no YouTube é nego filmando dentro das atrações. É verdade. E não era credenciado, era pessoa normal e botava a filmadora na cara do sujeito, do ator que tava lá fazendo gracinha pra te assustar, então a gente vai, vamos filmar lá dentro. Conseguimos filmar a primeira, na verdade não conseguimos filmar a primeira até a metade mais ou menos. A primeira até metade, veio uma funcionária lá da puta que pariu, virou pro Bruno e falou, no filme. Aí o Bruno, pô, mas no filme, não pode filmar. E aí tivemos que desligar. Então, os vídeos que nós tentamos filmar lá dentro é o Brunão escamoteado. Então, não espere ver muita coisa. É, não espere muita qualidade, mas aqui a gente vai contar as histórias que foram maneiras. Antes, a pessoa precisa entender, esse é o evento do Halloween. É um evento que acontece só durante setembro e outubro. Na Universal Studios tem esse, que é o Horror Nights. Que são o quê? Eles montam casas do terror baseadas em filme ou não. Isso. Ou em um tema. As mais maneiras são baseadas em filme, sim. E é um Halloween pesado, assim, de você tomar susto mesmo. Não é bem assim, vocês vão entender já já. É, não, mas assim, a ideia é essa, né? É. Primeira história que é maneira é o seguinte. Aí nós falamos, Calaveira, vamos no Halloween Horror Night, não sei o quê. Vamos... Halloween Horror Night, vambora, não sei o quê, vambora. Vamos comprar o ticket. Sim. Aí o Bruno falou assim, porra, vamos comprar o ticket do, como é que chama? Will Call, que a gente vai num quiosque, bota o cartão de crédito. Por quê? Porque é mais rápido. Cala a boca, cala a tua boca. Porque tinha a opção print in home, que é o quê? Imprimir em casa. Você imprimiu o ingresso, você vai direto na bilheteria, você imprimiu o ingresso. Isso. Aí veio o gordo, falou assim, não... Qual é pro otário? Você vai gastar, sua tinta toa. Bota esse aí, Will Call Kiosk, que você é vaziaço. Ninguém vai lá. Porque nós somos espertos. Ninguém vai lá. Vai todo mundo pro guichê e ninguém vai nesse Will Call. Aí chegamos na Universal, isso já estava chovendo. Chegamos na Universal, o tamanho da fila do Will Call... Sacanagem, a gente deve ter ficado mais de uma hora e meia na fila. Não, que isso, a gente não, ficou hora, meia uma hora. Uma hora a gente ficou, uma hora. Não, meia não, uma hora na fila do Will Call. Debaixo da chuva! Meia hora. Aí fomos na nossa primeira casa do terror. Aí, tem outro problema. A gente resolveu ir no dia da abertura do Halloween Horror Nights. Isso. E esse foi o nosso erro. É, eu acho que a gente errou ali. Porque além de ter chovido, tava todo mundo querendo ir nesse dia. É. Então o parque tava extremamente lotado. E chovendo. E chovendo. E a gente, a fila era, né, no ar livre. Sim. Tomando chuva no Kengo. Sim, chovendo. E aí a gente foi pro primeira casa, que era a mais, que tava mais vazia, né? A gente falou assim, não, vamos na casa do Walking Dead. Isso. Chegamos lá, 90 minutos de fila. Aí eu, caralho. Detalhe, o parque pro Halloween fica aberto só 4 horas. Ou isso, 6 horas, exato. Alguma coisa assim. Aí eu falei assim, cara, acho que não. Vamos tentar outra. Aí passamos na frente da do Alien vs Predador. 75 minutos. Aí o caralho. Isso, o parque tinha aberto meia hora. Isso. Aí passamos na frente, não, vamos na do Drácula, que não vai ter ninguém na do Drácula. 90 minutos. Aí, beleza, então vamos mais pra frente, que a gente descobre lá na frente se tem alguma aberta. Aí fomos na primeira, que foi a dos palhaços. Isso. Os palhaços do terror. Que merda, velho. Aí tava 30 minutos, sabe? A gente falou, ah, beleza, 30 minutos, tranquilo na fila, né? É. Beleza, então vamos. Aí entramos na fila, e aí a gente tá lá na fila, e daqui a cara, pouco... Cara, foi 30 minutos, fez 30 minutos ao estilo... Vamos destruir Namekusei em 5 minutos. A gente deve ter ficado uma hora na fila. Eu não sei por quê. Deu meia hora, dava meia hora de espera, mas a fila demorou muito mais. Eu vou te dizer por quê. Por quê? Porque tinha uma outra fila. Isso. Que era a fila do Express. Isso. America! Fuck yeah! Na América, você paga pra furar fila. Isso. No Brasil, você paga, você fura fila, é mais educado. Lá, você paga, fura fila e nego, caralho, ele é rico. Isso, exato. É tipo, ainda é, entendeu? Ainda é com o negócio... Aí o Brunão falou, olha, eu acho que a gente vai ter que comprar esse Express, senão a gente não vai conseguir ver nada. Porque isso. Tá muito cheio o parque. E a chuva comendo solta, a chuva irrita, viu? E a chuva comendo. Aí a gente, cara, vai ter que ser assim. Aí entramos no dos palhaços. Primeiro eu quero falar pra vocês, a atração em si era patética. Na hora que a gente chegou, ainda tava penumbra e o teto da casa do terror era vazado. Então você viu o sol. Então lá dentro tava tudo claro. E, cara, era muito fraco. Ah, a gente tomou uns sustos. Não, a gente não. Ah, a gente não. O Brunão. Você também, seu filho da puta. O Brunão, gente, sem sacanagem. O Brunão, ele babaca. Gritava igual uma menininha. É, gritava mesmo. Tem gravado aí. Quer fazer o seguinte? Bota o áudio do Brunão gritando igual a menininha aí. Põe aí agora. Ai! Ai! Ai! Ó o bicho! Ó o bicho! Ó o bicho! Ó o bicho! Essa porra não acaba! Ai, caralho! Tu não é palhaça, não, porra! Ai! Não, não vai morar, não! Ah, não, não, não, não! Volta aqui! Volta aqui, não faz, não! Ah! Ah! Eu não quero! Tá escuro! Corre, calaveira! Olha o bicho! Olha o bicho! Olha o bicho! Saída! Ai! Ah! Tá tomando cu! Cara, era proibido filmar lá dentro, porque o Brunão foi na escamota, então não deu pra ver a nossa reação. Mas deu pra escutar os gritos de menininho do Brunão. Só os meus! Só os seus! Só os meus! Não. Gritava igual uma menininha. Isso ele foi na frente a primeira vez. Aí depois eu tive que ir na frente a primeira você vez. Você na frente e eu enganchado na tua mochila. O Brunão, ele parecia... O Brunão parecia... Saca as crianças retardadas que, tipo, fica agarrado no pai? O Brunão agarrou na minha mochila. Aí quando a gente entrava, o Brunão fazia assim... Ai! Brunão, por que você tá gritando, Bruno? Não tem nada aqui. O Brunão, ele gritava por antecipação. Ele gritava por antecipação. Aí teve uma hora que saiu um cara na casa do Michael Myers. Cara, essa a gente tem que falar, viu? Ficou bem feito pra caralho. Eles pegaram e recriaram toda a casa do Michael Myers, do filme Halloween. A atração é você entrando por dentro da casa e vendo os cenários. Rapaz, na hora que a gente entrou, o Brunão, ele tomou um susto tão grande. Ele viu o cara... É porque assim, você vai um atrás do outro, não vai em grupo. É uma fila indiana dentro da casa. É uma fila indiana que não para. Então você tá vendo o sujeito da tua frente tomando susto. E... O Brunão viu, Brunão. Eu vi você, hein? Eu vi você, hein? E o cara resolveu dar um susto no Brunão. De repente sai um monstro do armazém. Blé, o Brunão. Eu já tinha te visto! Eu já tinha te visto! Eu ri ria. Eu ria de passar mal. Aí, cara, aquilo pra mim não dava mais susto. Aquilo virou The Best Entertainment Ever. Porque, velho, eu só chorava de rir do Brunão. O Brunão, ele chorava por antecipação. Ele gritava por antecipação. Ele gritava quando ele viu a torre. Eu te vi! Eu te vi! Teve um cara que riu. Teve um zumbi que riu da cara do Brunão. Ele deu pra Deus uso. E na hora que ele voltou pro esconderijo, ele voltou rindo. Ah, Brunão! E ele ainda volta rindo! Esse filho da puta! So hurry back, we would like your company. Hurry back, hurry back. Be sure to bring your death. Mas aí o Calaveira tá com essa pinta de machão todo aí, mas o problema do Calaveira chama... Tem outro. O nome do problema do Calaveira chama Montanha-Russa. Isso. Aí a gente saiu da casa dos palhaços... Não, cala a boca, agora quem vai falar sou eu. Aí a gente saiu da casa dos palhaços... Cara, essa foi ótima. E aí passamos na frente de um, aí falou assim, Retorno da Múmia, né? É uma atração que tem na Universal, que você entra num carrinho... Isso. E você vai pro filme do Retorno da Múmia, né? Isso, exatamente. Aí o Calaveira... Não, vamos aqui no Retorno da Múmia e tal. Eu falei... Pô, esse é maneiro, esse eu já vi no YouTube. Eu falei, não, vai lá vocês dois, vai lá você e a Márcia. Eu quis deixar os dois ir pra eles se fuderem. Aí beleza, aí não, eu fico aqui com as suas coisas, senão tem que alugar armário pra botar mochila, não sei o quê. Eu fiquei segurando as coisas e fui pra dentro da loja. Aí beleza, os dois entraram, velho. Calaveira. E eu olhando, gente, olha só como é detalhado, realmente é bem detalhado. Tipo assim, eles fizeram como se você estivesse entrando dentro de um sítio arqueológico, isso, uma pirâmide. É absurdo. E eu tipo assim, olha só o detalhamento, aí você passa o negócio, parece teia de aranha. Falei, olha só, meu, aí as luzes ficam piscando, parecendo tocha. Eu olhando isso, eu tipo, caralho, sacou? Eu surpreso com isso. Chegou na nossa vez. Aí eu sentei num carrinho, aí eu entrei, aí a Márcia, mas isso aqui não tem montanha-russa, não tem, não é mais rápido não, porque a minha mulher é toda... Radical. Eu falei, não, amor, esse aqui é mais tranquilão. Isso aqui você toma, mas vai ter uns animatrônicos, mas é mais tranquilão, é só pra zoar, isso é só pra brincar. Aí a gente tava andando, tem um gringo do meu lado, assim... Eu falei, aí eu pensei com o meu botão, falei que esse cara tá muito alegre, pensei que isso é um passeio tranquilo. Mas enfim, não liguei. O cara fechou a cancela, a cancela até apertada, fechou assim nas minhas coxas. Eu falei, ah, beleza. Aí ela, pô, mas isso aqui pra quê? Eu falei, isso aqui é porque o carro deve andar mais rápido. Enfim, é segurança, né? Eles não querem que você se despenque daqui. E isso eu tô falando pra ela, lá, que pena que não vai ter nada mais agitado. E o negócio vai, té, aí começa, devagarinho. Aí você passa por dentro de um negócio. Aí começa a tocar o tema da múmia. O filme, a múmia. Aí começa a tocar o tema do filme, a múmia. Aí de repente você passa não sei o que. Aí de repente você para. O carrinho, você chega perto de uma sala, como se fosse uma sala do tesouro. E eu olhando os detalhes, eu bobo, eu caralho, velho. Esse pessoal, eles são muito foda com esses. Eles são muito profissionais, é a massa. É mesmo. E a minha mulher meio assim, pô, que saco, né? Vai ficar sendo essa merda aqui, gente. De repente, começa a pegar fogo na sala inteira. E não é fogo cenográfico, é fogo de verdade, que subiu um calor. Eu tomei um susto, eu falei, caralho, é a Márcia. Uai, o que tá acontecendo? Aí aparece a voz da múmia. Fala uma parada em inglês, aí ela vira e fala assim, Your soul will be mine. Eu olhei pra cara do gringo, o gringo que tava todo eufóricozinho, ele começou a levantar os braços pra cima. Aí eu olhei pra cara da minha mulher, ela só virou e falou assim, vai ter. Velho, de repente, aquela buceta, aquilo é uma buceta, que caralho de asa, despenca do escuro e começa a rodar, velho. Caralho. Cara do escuro, eu gritava, eu não sabia! O gringo atrás de mim com as mãos pra cima, eu apavorado. A parada era uma montanha russa no escuro, velho. Sabe o que é uma montanha russa no escuro? A meta era uma montanha russa no escuro. E eu gritava, eu não sabia. Cara, a parada era, velho, era tipo, sei lá, ela só não fazia looping, mas ela era muito pesada, porque ela empicava e eu comecei a sair do carrinho, e eu me agarrei no carrinho, e eu gritava, e a minha mulher, Ih! E o gringo do meu lado, Ih! E eu, Ih! Eu sabia! Cara, eu sei que o negócio de repente parou, Aí ele vem andando. Aí de repente você entra numa sala e ele vai reto. Do jeito que ele vem, entendeu? Ele vem reto assim. E ele vem. Aí de repente ele dá com a cara no muro. Bum! E você chega um tranco. Ele vai pra frente assim. Você chega e vai pra frente. Aí tu, caralho, velho, vai acontecer alguma coisa. Se não acabou, sai a múmia de dentro da onde deveria estar o cara operando o carrinho. Aparece a múmia, um animatronic. Ah, ah, ah. Todos vocês não deveriam ter tido aqui. A porra do negócio vai de ré, velho. O carrinho começa a fazer um trajeto de ré. E o grego, não. Cara, eu saí daquela merda pálido. Eu saí pálido, porque eu fazia assim. Não, aí tô eu lá embaixo esperando os dois. E me veio o calaveira. Branco, velho. Transparente, cara. A Márcia assim, mó legal, vou de novo, tereré. E ele assim, Brunão, por que você não me falou que era montanha russa, filho da puta? Casa do Halloween. Eu preciso falar dela, velho. É. Primeiro que a gente tá na fila e a gente escuta. Blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim. Sério, foi a música? Sério, tocando. Aí eu, calaveira, olha a música, calaveira. Aí a gente já começou a ficar tudo... Um cagacinho. Os dois gordos assim, ai meu Deus. Já começa cagacinho. Isso. Aí, velho, na hora que você vira a esquina, você dá de cara com a... A fachada da casa. A fachada da casa. Na frente, eles colocaram como se dentro você pudesse ver a silhueta de quem tá dentro da casa, né? Isso. E aí é o começo do filme, quando o menino mata a irmã. Então você vê, tipo, a sombra do garotinho, o Michael Myers, criança, matando a irmã. Cara, sensacional, velho. É muito porque legal. Porque ela dá o clima pra você entrar na casa. Isso tudo naquele gelo seco subindo. Isso. Na hora que entramos, do lado da escada, assim, tinha a Filomena. Tinha a Cleo, a boneca inflável. Os caras pegaram uma boneca inflável, limbuzaram de ketchup e jogaram na escada. Eu achei aquilo ali um desrespeito. Aquilo tava um desrespeito, velho. E aí já tá o Michael Myers no meio da sala, gigante. Isso, olhando pra um cara empalado, com a cabecinha pra um lado, pro outro. Nisso eu já ria tanto do Brunão, que o Brunão ele gritava do nada. Aí eu já tava rindo tanto que meu medo foi pras cucuia. E aí eu olhei assim, Michael, I'm a big fan. O bicho olhou pra minha cara e falei, fudeu. O cara era grande, velho. Grande. O cara só olhou pra minha cara assim, aí olhou de novo pro boneco. Ufa. Aí você vai passando por todas as cenas emblemáticas que tem no filme. É, cara, a atração é assim. Na hora que chegou, que você entra naququela parte da garagem. Puta, aquilo tava muito bem feito. Que você entra, tem um carro, e aí tem a mulher dentro do carro e o Michael Myers atrás dela, no banco. Putz, eu tinha esquecido disso. Do carona. E ele enforcando a mulher e a mulher gritando. E passando a mão assim no vidro. E cara, que terror, velho. É esquisito, velho. Não é tão assustador. Tá, internet, que o Bruno é meio assustado. Não, mas não. Para com isso. Não é. Você ficou com um cagacinho. Não, mas depois eu me cagava de rir de você. Aí meu medo foi pra. Ai, naquele final ali eu tava cagando e andando. Eu tinha cagaço na sumuta russa. Disso eu tinha mesmo. Não, mas aí depois que eu ficava rindo de você, passou. Não, mas foi legal. Que aí a gente vai andando na casa e tal. Aí vai acontecendo as coisas do filme, exatamente, né? Aí tem uma hora lá que aparece uma dublê de Jamie Lee Curtis, né? Quase isso. Quase canastrona. Morre. Canastrona pra caralho. Teve uma hora que a gente passou e aí o povo que tava na nossa frente passou rápido e a gente ficou sozinho na porra do corredor. É. Aí eu, corre, calma! E os caras, bum. Aí eu tava querendo dar susto, não dava tempo. Aí voado, velho, dentro do corredor do negócio. Mas essa não foi a melhor hora. A melhor hora foi na fila, que a gente tava indo pra fila, aí tinha um grupo de amigos, grupo de adolescentes americanos. E tinha um black. Aí eles viraram pro black em inglês e falaram assim, vai tu na frente, porque o preto sempre morre no início mesmo. Cara... A gente ajoelhou no chão, tanto ri. Sai, sério, o nego falou pro cara, velho. O Black tava lá. O Black chorando de rir, o Black falou, eu não, velho. Fulaninho, vai na frente. É. Aí ele, por que que eu vou na frente? Não, porque tu é preto mesmo e preto sempre morre primeiro, então tu Velho, quando eu escutei, eu falei, cara, tu vai acreditar o que o cara falou aqui do lado, velho. A gente ria, velho. Ai, Jesus. Mas foi muito boa. A casa do Michael Myers valeu a pena. Foi, valeu. Tava tudo muito bem feito lá e tal. E a chuva comendo. Isso. Calaveira, conta do Transformers. Olha só, internet, vocês que nunca foram e mais vão, eles conseguiram chegar num nível de emulação de sentido Matrix. Eles conseguiram fazer uma parada tão perfeita, mas tão perfeita que você literalmente tá achando que você tá dentro de um Transformer e tá despencando num prédio de 150 andares. E eu não sabia que aquilo é o grau de perfeição daquilo, porque no YouTube, se você for no YouTube, você vai ver uma tela toda embaçada porque a animação é em 3D. Você tem que botar um óculos pra entrar nisso. Cara, mas aquilo balançava e na hora que o bicho cai em cima do carro, o carro balança, e na hora que o Megatron agarra o teu carro e o teu carro começa a dar ré, você sente um empuxo pra trás. É muito bem feito. Você sente um empuxo pra trás, é muito perfeito. Melhor que o filme, né? Nossa, nem se fala. A minha cabeça, mas o Optimus Prime continua sendo um bundão lá também, que toma uma coça e a gente salva ele, pra variar. Eu gritava assim, Brunão, caralho, Brunão, velho, que isso, velho? Isso é muito impressionante, velho! Agora você imagina, eu, ele e a Márcia numa fileira. O carro, ele tem 3 fileiras, né? Isso, fomos sozinhos. A gente ficou na fileira do meio. Cara, o Calaveira gritava tanto. Na hora que o carrinho, ele pula e dá uns tiros no inimigo, o Calaveira levantou e deu o dedo pro inimigo, assim. Ah, mas se é... Cara, imersão 100%, Leonardo. 100%. Velho, é impressionante. Ó, quando você for na Universal Studios, você que tá ouvindo isso, quando você for, primeira atração que você tem que ir é na do Transformers. É assombroso. É assombroso. É maneiro demais. Aí nisso continuamos indo nas casas do terror e aí a gente começou, tipo, a perder o cagacinho, porque o negócio não é tão aterrorizante quanto a gente pensava. É verdade. Não é tão aterrorizante, assim, é mais divertido e bem feito do que aterrorizante. Por exemplo, a casa do terror do Alien vs Predador, a gente não sentiu medo nenhum, a gente só sentiu, assim, a gente não, só... fale por você. Não, eu não senti medo nenhum, eu fiquei estupefato, porque eu estava dentro da Nostromo. Muito maneiro, cara. Cara, sério, porra, aquilo era perfeito, Leonardo, era Nostromo perfeitamente. Muito foda. Não, aí tanto tinha... que é legal que quando você entra no armazém, que é a parada, que eles montam as casas dentro de uns armazéns que eles têm, né? É, isso. E aí, de uns estúdios. E aí você entra, e aí, antes de você entrar dentro da Nostromo, tem um carro parado assim na frente, como se tivesse batido na nave. E aí tá gigante assim, Wayland Yutani, velho, a camiseta que nós temos, velho, da Fiction. É, exatamente, olha esse aí, Brunão. Caraca, aí a gente começou a dar cara, o nível de detalhe ficava parado olhando assim, e quando você ia entrando, sabe aquele radar da Ripley no primeiro filme que fica pi, pi, pi? Cara, ficava a Haunted House inteira. Então eu ia andando assim, e eu não tomava susto, porque eu ficava encantado com as coisas, era Nostromo, cara. E tinha uma Ripley escondida, ela escondida assim, aí de repente ela aparecia do nada, e aí quando ela apertava o botão, saía, apertava o gatilho, saía a faísca da arma dela e fazia um... aquela som de metralhadora, esse característico do filme do Alien vs Predador, do filme do Alien, do segundo filme. Aí a gente passava do meio dos ovos, a gente ficava olhando assim, aí tinha aquela bucetinha do Alien que entra na tua boca, né, pra jogar o embrião no teu estômago. Cara, a gente via aquilo, então eu fiquei estupefato, eu não senti medo. E o Brunão também não sentiu tanto. Aí saiu o predador. Aí o predador saiu do escuro pra vir me atacar e eu com um sorrisão. Caralho, que foda. O predador voltava até tipo, pô, que saco, velho. Sacanagem. Sacanagem. Mas o melhor dessa casa de é que depois que você chegava no final, começava aquele... Tipo aquele negócio de fuga, sabe? Do final, assim. Isso, é. E aí, cara, você tinha que sair agachado. É. Numa parada. Ou você podia sair pela porta, se você não quisesse agachar, eu acho. É, né? Ou não pudesse, né? Tinha um emergency exit ali, né? É. Aí, porra, mas aí eu tava a Márcia na frente, o Rodrigo e eu. Aí a Márcia entrou no buraco, o Rodrigo entrou, eu olhei pro negão e falei, não vou entrar, vou ter que entrar, né, velho? É, o preto só olhou pra cara dele e falou assim, vai não? É, o preto falou, down, eu, ai! É, o bicho, down, you can do it! Velho, o Brunão montou em cima de mim, sabe igual quem? Vocês lembram o Top Secret? Na hora que o boi sobe em cima da vaca com os caras vestidos de boi? O Brunão, ele subiu, ele comeu meu cu, tá? Você que tá ouvindo isso, ele não me comeu meu cu, não foi dessa vez. Mas ele jogou o peso dele em cima da minha lombar. Caralho, velho, que porra é essa, Brunão? Eu, velho, é porque eu não tô dando conta. Aí o Brunão veio atrás de mim, eu vim rebocando o Brunão, cara. Mas a gente saiu assim, maravilhado, velho. Porra, muito foda. Duas coisas que a gente precisa falar: o tamanho da casa do Walking Dead, que tava enorme, gigantesca, a casa do Walking Dead. É, mas eu achei fraquíssima. Tava meio fraca, verdade. Porque eles fizeram a fachada muito legal. É a fachada da casa. Da prisão destruída. Se fosse a prisão destruída. Isso. Só que dentro da casa, gente, eles pegaram um bando de caixa e empilharam. Um monte de caixa de papel e empilharam em cima da outra e botaram uma maze, um em zigue-zague, pra gente ir andando de um lado pro outro. Ah, merda. É, a decoração dentro tava meio fraca mesmo. Mas teve uma parte lá dentro parte que deu um cagaço. A parte da boate dos zumbis. A parte da boate dos zumbis. Puta que pariu. Porque aquilo você entrava numa... Você tinha que passar numa sala toda escura que tinha uma luz sociotrópica. Que é aquela luz branca que fica piscando. De boate, você, saca? É isso, gente. De boate. Na hora que a gente entrou, tem um monte de boneco pendurado. E você não sabe o que é boneco e o que é o ator. E a gente vai andando de repente... Cara, do nada. Sai um... Filha da puta do ator. Quando você vê, o bicho tá de olho fechado. Quando pisca de novo, ele tá com os dentes arregalhados na tua cara. Cara, ali eu gritei igual o Brunão. E a gente saiu correndo, cara, empurrando a fila. A gente saiu correndo, empurrando boneco, zumbi, deu porrada em todo mundo naquela hora. Saiu correndo, atropelando todo mundo. Desse jeito, cara, nessa hora deu cagacinho. Puta, falei, que pariu. Eu falei, caralho. Peraí, né, velho? É brinquedo. Brincadeira, gente. Não precisa isso, é brincadeira. Precisa isso. A outra parte legal... Não, a outra parte legal é o Brunão gritando. Ah! Aí o que foi, Bruno? Ele grita, grita que eles ficam satisfeitos. Eles acham que o trabalho deles foi bem feito e eles se afastam. Tinha uma zumbi, velho, dando gastada, velho, de rir, cara. Tinha um zumbi que ela fazia assim, buu. Ela morria de rir do Brunão, velho. Ela ria assim. Foi padinho, sua vaca. Ela ri. Mas teve uma outra casa que eu achei curta demais, mas o final dela foi sensacional, que foi a casa do From Dusk Till Dawn, que é do Drink no Inferno. Ah, mas foi muito que não era baseado no cara. Filme. Era baseado na série. Isso. Do Netflix. O que que acontece? Você Inclusive, vai e você entra atores, no Twister. Os atores eram dois sósias, né? Eles eram parecidos pra caralho dos atores da televisão. Sim, sim. Eram principalmente o Jimmy e o... Isso. E o Rich. É, é. E aí, cara, não você... Não rolou Camone Impulse Lover, não. Não, rolou. Quando você vai entrar, tem um cara, exatamente, como se fosse o Chichi Chong lá, e ele lá, Titty Twister, não sei o quê, e ele nem fala Titty, é só Twister, The Twister. The Twister e tal, aí eu falei, pô... Ia e ser mais maneiro doido, se fosse Pussy Lover, Camé, Pussy, Wet Brunão, Pussy, o Brunão Black doido, Pussy e tal. E o Brunão doido pra virar e falar assim, Camarim, Pussy Lover, Bruno, não faz que eu cheguei em Orlando hoje. É, pois é. Se é você deportado, não faz. Então não tinha palavrão. Aí beleza, aí a gente entrou, a casa meio fraca, mas a última cena da casa era exatamente a dança do Satânico Pandemônio. E a gente ficou parado olhando, babando. Não, aí a gente entrou e aí tá o Rich e o Jimmy, não sei se é Jimmy, foda-se. E eles estão assim, corre, corre, não sei o que e tal. E a gente ficou tiro lá. E tal, e a gente... Ai, Jamie, me ajuda! E aí, quando a gente chega na última parte, tá a mulher toda de biquíni, assim, Satânico Pandemônio, dançando, né? Gostosinha. Aí eu virei pro Calaveira, olha só, rapaz. Eu falei, caralho, Bruno, é Satânico Pandemônio, e isso com a massa do meu lado, ai, meu Deus. Aí eu, Calaveira, vamos ficar aqui, tá maneiro, velho. Na hora que eu falei isso, vamos ficar aqui, que tá maneiro. Saiu o Leatherface, do nada. Saiu um vampiro atrás de mim. Com uma motosserra, velho, vai brum! Vai, Bruno! É, Bruno, eu só queria ver a gostosa! Eu só queria ver a gostosa! Cara, foi esse caralho, foi o susto, cara. Velho. Foi esse. Eu tomei o susto do Brunão. Eu nem escutei, eu só escutei o grito dele. Eu não escutei a motosserra. Cara, e foi isso, velho. Eu vou falar pra vocês que esse foi o primeiro dia. Olha, esse foi o primeiro dia. Sobre o Halloween Horror Nights, eu achei muito maneiro, muito divertido. Assim. Acredito que seja muito melhor sem chuva. Sem chuva deve ser melhor. É. Eu recomendo, se estiver cheio, compre o Express. Por mais que seja caro, $70, mas vale cada centavo, porque se não fosse isso, a gente não tinha visto nem duas casas. Mas então, se você planeja ir, não agora em outubro, porque já tá muito em cima, mas pro ano que vem, nessa época de setembro, outubro, eu recomendo fortemente que você compre com antecedência o Halloween Horror Nights. É, porque esgota, viu? Vale a pena. Tente não ir no dia da estreia, porque eu acho que é o dia mais cheio. Compre o Express. Se você chegar lá e ver que tá cheio, compre o Express, sem pena. E, cara, saiba que você vai ou tomar muito susto, ou pelo menos se divertir com algum amigo seu que vai tomar susto. Isso, vai na múmia desavisado. E vai de galera, velho. Vai de galera. É, essas paradas pra ir de galera. É, cara. Vai de galera, porque vale bastante a pena. Eu queria voltar lá, quero voltar lá de novo nessa época pra poder ir de novo. Não no ano que vem. Mas alguma época aí eu quero voltar. De repente, quando o Felipe tiver maior aí, quando já tiver com idade pra poder ir nesses negócios, quando tiver adolescente, já eu levo ele lá pra ele rir do pai dele. Vai eu, Brunão, Miote e Coruja. Pô, aí vai ser legal. Primeiro dia nós fomos no Magic Kingdom. E como é que é o Magic Kingdom quando você chega? É uma coisa, é um passeio muito diferente que você não vai fazer em lugar nenhum. Porque quando você chega no Magic Kingdom, você não chega no Magic Kingdom. Primeiro você passa no ar, como eu já falei e tal, paga lá o absurdo que é o estacionamento, estaciona no lugar onde eles determinam. Ele disse, não, você vai parar aqui. É super para, organizado. É super organizado. Então, porque se cada um fizer o que quiser, aquilo não anda. Não a anda. Verdade é essa. E aí você para o carro, aí você vai e anda até a bilheteria. Troca o seu voucher, eu tinha um voucher da Decolar. Troquei o voucher, peguei os ingressos, que eram os cartões, eu ainda não tinha comprado as pulseiras. E aí você não entrou no parque ainda. Aí você tem que tomar uma balsa, que na verdade é uma balsa, como se fosse um navio antigo. Ou o monorail, né? Ou o monorail, que coincidentemente não estava funcionando em nenhuma das vezes que eu fui. No Magic Kingdom. Ele só funcionou à noite, no final do primeiro dia. No segundo dia, nem à noite ele tá funcionando. Só o barco. Ele tá em manutenção. É, não, eu acho que tava funcionando só o pessoal do resort. Porque eu vi gente andando, passando por lá. Ah, talvez. Aí a gente foi no... Aí a gente só pegou o barco. Pegamos o barco. Aí você pega o barco, anda uns, sei lá, uns 10 minutos do barco. Aí você chega no Magic Kingdom. Eu não tenho vergonha nenhuma de admitir. Isso aqui em rede nacional, em cadeia pública, em rede difusora de televisão, que é o Jurassic Cast, eu não tenho vergonha nenhuma de admitir. Rolou meio mentiras ali. Eu consegui disfarçar que ninguém viu. Mas, cara, realmente é uma coisa que você viu a vida inteira. Eu vi a vida inteira aquele castelo. O sonho da minha vida era ver aquilo, era estar ali. O Brunão sempre contava que aquilo ali era incrível, que era muito legal. Então eu com 36, 33 anos, era o sonho da minha vida ir lá. quando eu olhei aquilo ali, e quando você entra nessas áreas da Disney, você não entra nas áreas, você já começa a se envolver em toda aquela temática da Disney. Então quando você chega pra trocar os ingressos, olha só, quando eu fui trocar o ingresso foi bem legal. É, tinha uma mocinha, devia ter uns 19 anos, ela me recebeu, ela, olá, bom dia, eu falei, bom dia, ela, com a mulher com um sorriso de uma orelha a outra. Eu falei, bom dia, ela, tudo bem? Eu falei, tudo bem, de onde você vem? Eu falei, do Brasil, lá, do Brasil, e nisso trocando meus ingressos. É, e é a primeira vez que você veio aqui? Eu falei, é a primeira vez, cara, na hora que, eu falei que era a primeira vez, ela parou o que ela tava fazendo, ela olhou pra mim, ela abriu um sorrisão, ela, nossa, mas que bom que você veio, você vai gostar muito, olha, seja muito bem-vindo, mas muito bem-vindo mesmo, cara, mas ela falava com uma verdade, que eu olhei pra ela, eu quase virei pra ela assim, dá um abraço. Ela fala com a verdade na voz. Então, assim, quando você vai entrando, cara. E quando você vai andando, você tá escutando o tempo todo um tema da Disney. Então eu ia andando, aí tava passando o tema da Mary Poppins, que eu adoro. Aí ficava. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. E provavelmente o Brunão já deve ter botado aí pra vocês escutarem. E aí você anda mais um pouco, daqui a pouco começa a tocar o tema do, sei lá, do Rei Leão. E aí começa a tocar Hakuna Matata. Então você já começa a se envolver. Na hora que o barco aponta, que você vê o castelo da Cinderela lá no fundo, cara, não tem como você segurar a emoção. A não ser que você seja um bicho muito babaca, entendeu? Mas se você tinha um sonho a sua vida inteira de estar ali naquele momento, eu olhei aquilo ali, cara, que a minha garganta começou a embolar, eu falei, eu não vou fazer esse papel de ridículo aqui. Aí eu consegui engolir, a minha mulher e a minha mãe estavam concentradas na Manuela, porque a Manuela tava lá, caralho, castelo, castelo, castelo. Eu fiquei de lado, de fora, eu fiquei por trás e ninguém viu. Do meu lado tinha uma mulher soluçando. Mulher soluçando, deixei com um sorriso aberto. É uma coisa ridícula? É patético? Pode até ser. É sonhozinho de burguês. Cara, não é um sonhozinho de burguês. Porque é um lugar que você não tem outro no planeta. Quando o Brunão falou, ele não estava exagerando. Você não tem outro tipo de lugar no planeta com os serviços que a Walt Disney Resort presta. Dentro do Magic Kingdom. Nos outros resorts nem tanto, nos outros parques nem tanto. Mas também. Mas, tem um clima diferente. Esse clima que o Magic Kingdom tem, os outros parques não tem. Não, é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Absurdo. Na hora que você chega, o cara que vai te receber, como o Bruno falou, são idosos, então são idosos mega simpáticos. Ele, olá, tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo, tenha um bom dia. Não, aí tá chegando. Era a sua primeira visita, você já ganhou um broche. Isso, aí eu ganho um broche, isso. Aí você ganha um broche gigante. Aí quando eu chegava, aí a pessoa via que era um broche e falou assim, seja bem-vindo, ou então falava, perguntava assim, tá gostando da sua primeira vez? E eles estão botando no teu cu bonito e você tá adorando, mas é muito legal. Então quando você chega na Main Street, que é a entrada do Magic Kingdom, cara, você olha aquilo, aquela grandiosidade daquilo, você fica boca aberta olhando a estátua do Mickey, e você olha aquelas pessoas vestidas, tinha uns atores, quando a gente chegou tava chovendo, mas ainda tinha alguns atores vestidos com roupas da época de 10, de 1890, que é a época da infância do Disney. Isso, é Disney. Porque a Main Street, que é aquela rua principal, isso, né, que é quando você entra no Magic Kingdom, você tem que passar obrigatoriamente por ela. Isso. É, ela foi baseada, o Disney quis basear ela no período da infância dele. Isso. É, lá em 1900 e pouco, sei lá. Na virada do século, né? Na virada acho do século. Que é 1905, coisa assim. Isso, é virada do século. E é perfeito, cara. É muito. Você se sente num lugar diferente, assim, um lugar sim, mágico. Sim, e cara, aí você olha do lado, você vê um teatro com todo decoradinho, todo mega perfeito, tudo, não tinha nada fora do lugar, tudo perfeito, e você vê aquele teatro e uma fila pra ver o Mickey, pra tirar foto do Mickey. Do meu lado tinha a Minnie, debaixo da chuva, veio uma pessoa fantasiada, formou uma filinha na mesma hora ali, e a minha filha, cara, minha filha viu a Minnie, saiu correndo, deu um abraço na Minnie, que a mulher que tava vestida, ela se abaixou, se ajoelhou pra falar com a Manuela. Então, é uma coisa muito tocante, cara, é assim, é cansativo pra caralho. Magic Kingdom, ele é exageradamente grande. Ele é enorme. Ele é exageradamente grande. Mas você sai de lá morto, mal-humorado, porque calor e o teu pé tá doendo. Mas, cara, depois que passa, assim, essas intempéries que você vai se lembrar do que você viveu lá dentro, é um sentimento fantástico, entendeu? Porque você vê adultos, na verdade, quem age como idiotas lá dentro são os adultos, as crianças até são de boa. Você vê adulto fantasiado com o chapéu do Mickey andando e não tá nem aí, entendeu? E não tá nem aí, aquilo faz parte da brincadeira. Os vendedores que vendem aquela coxa de peru, aquela coxa de peru gigantesca que tem lá, cara, quando você vai falar, o cara vai te dar bom dia como se fosse da época de 1910. Cara, oh, seja bem-vindo, não sei o que posso servi-lo e tal. Aí você anda mais um pouco, você vê a Mary Poppins, cara. Eu vi a Mary Poppins. Quando eu vi a Mary Poppins, eu não aguentei, velho. Eu ia tirar uma foto com ela, só que eu tava na fila pra tirar foto com o Mickey, porque a minha filha queria. Quando eu voltei, ela não tava mais lá. E são atores que vivem esses personagens. Então, se você chega pra Mary Poppins e vira assim, e fala assim, ah, Mary Poppins, o que é bom pra ir? O que eu posso dar pra minha filha, pra ela tomar remédio, que ela não gosta de remédio, ela vai contar, ela vai começar a cantar pra você. Então, assim, é impressionante. É uma emoção que eu vou levar, assim, pro resto da minha vida. A primeira vez que você pisa lá, e todas as vezes, assim, você vai de novo, e a emoção é a mesma, mas você se encanta do mesmo jeito, é uma coisa que você não viu da primeira vez que você viu agora, que é muito grande. E aí eu fui pego de surpresa de novo por esse filho da puta do Brunão. Por quê, cara? Conta lá da Big Thunder lá, Thunder Mountain lá. Ah, é um lugar onde você se permite virar criança, sacou? E aí, cara, a diversão não é só ir nos brinquedos, sabe? Não é tá ali, sacou? É fazer parte daquele clima ali, daquele negócio. É tirar foto com o personagem, Perder tempo fazendo moedinha, isso. É comprar besteira e achar que comprou, sei lá, um videogame novo, sacou? Isso, não, nem isso. Eu comprei um Lumière, que eu vou tirar uma foto e vou botar no post. Que é uma estatuazinha do Lumière, que é o candelabro da Bela Fera. Eu comprei aquilo, eu fiquei mais empolgado com aquilo do que com o videogame que eu trouxe. É maneiro, cara. Entendeu? É muito legal você andar na loja. Gente, eu paguei, sei lá, eu acho que contabilizando em reais, eu devo ter pagado mais de R$200 pra comprar uma fantasia de Cinderela pra minha filha. Ai, que absurdo, Calaveira. Gente, vocês não sabem o que é a emoção de uma criança de 3 anos entrar no castelo da Cinderela, porque a loja onde você compra essas coisas fica dentro do castelo. Fica na lateral do castelo, mas fica dentro do castelo. Então ela entrou dentro do castelo, ela passou por uma fonte toda ajeitadinha, com uma figura em bronze da Cinderela, se não me engano. E muito bem feita. E você passa por aquilo, aí você entra dentro da loja. E aí tem todos os vestidinhos das princesas. A minha filha foi e virou e falou assim, eu quero esse aqui. Ela pegou o vestidinho da Cinderela, pegou, botou arquinho, botou luvinha, botou bolsa, só não botou sapato porque não tinha, pro tamanho dela, tinha esgotado. Pegou varinha de condão. Quando ela se olhou no espelho, a minha filha não falava. E a Manuela é uma tagarela desgraçada. Ela não falava, ela ficava parada com a boca aberta. Aí olhou pra minha mãe, virou pra mãe e falou assim, vovó, agora sim eu sou uma princesa. E ela andava pela loja toda paramentada e as vendedoras olhavam e aplaudiam. E a minha filha não era a única que estava lá, tinha criança pra caralho lá dentro, mas elas olhavam e aplaudiam e falavam assim, ai, a princesa, nasce uma nova princesa. Aí a vendedora, qual é o nome dela? Manuela. Ai, a princesa Manuela, em inglês, mas falava. Aí veio uma vendedora toda, cara, tinha uma vendedora gorda que ela saiu de dentro de uma história da Disney e tava trabalhando ali. A mulher falava igual um personagem animado. Igual um desenho animado. Ela falava assim, ah, não sei o quê. Sabe aquela entonação que os personagens da Disney usam? E ela virava assim, ai, que linda, agora... Aí ela pegou uma varinha de condão, e como se fosse uma varinha de condão, ah, agora você agora é a Princesa Manuela. Bem-vindo ao mundo encantado das princesas. Uma coisa assim, eu não lembro direito o que ela falou. E falou aquela coisa que a madrinha da Cinderela fala, acho que é Bibri Bobri, uma coisa mais ou menos assim. Uhum. E Bibri Bobri e espalhou glitter na minha filha, que tá caindo glitter até hoje do vestido dela. Eu fiquei todo cagado de glitter, a massa ficou todo cagado de glitter, mas, cara, é uma emoção que você não paga. É, eu paguei, eu olhava pra minha filha andava com aquilo ali, ela falou assim, gente, eu virei uma princesa. E a coisa mais fofa aqui, não é porque minha filha não, mas ela tava muito fofinha naquela roupinha. Tava mesmo. Ela tava muito fofa naquela roupinha, suada, meu Deus, só fedendo com gambá, mas tava linda daquele jeito ali. Cara, e é essa emoção. entendeu? Esse é legal. Por isso que, porra, sonhozinho de burguês. Velho, não é um sonho de burguês. Sabe, eu já vi muita gente falar isso. É coisa brega pra Disney. Mas o Bruno só fala isso coisa... quem nunca foi, cara. É, só fala isso fala assim, nunca o Bruno fala, porque você se permite ser criança. Se permite ser criança. Eu vou além. Não é que você se permite ser criança. Você se permite voltar a ser inocente. Isso, é verdade. Entendeu? Você se permite a voltar. Porque até criança tá sendo vira. Mas você se permite a voltar a ser inocente. Você acredita naquelas coisas que estão ali. Sim, e tal. Você conversa com o Mickey como se você estivesse falando com o Mickey. Eu conversei com a Mary Poppins como se eu estivesse falando com a Mary Poppins. Era uma atriz que não era, inclusive, nem um pouco parecida. Era muito bonita. Mas era nem um pouco parecida com a Julie Andrews. Julie Andrews, né? Julie Andrews. Como isso, é? Julie Andrews. Andrews. Que era nem um pouco parecida, mas era bonita, mas era nem parecida, mas eu tava conversando com a Mary Poppins. É, entendeu? É muito maneiro. E é legal pra caralho você não, viver tem, esse tem uma história momento. Maneira, a primeira vez que eu levei o Felipe lá, ele era pequenininho, tinha idade da Manuela. E aí a gente foi num restaurante que tem lá no Magic Kingdom. E esse aqui é o negócio do Magic Kingdom, cara. Ele é tão grande que ele pode te dar experiências diferentes a cada vez que você vai. É. Porque tem muita coisa pra você fazer além das atrações, entendeu? Ele tem, porra, tem restaurante com personagem, tem vários. Tem um restaurante dentro do castelo, tem restaurante no castelo da Bela e a Fera, que é novo. Você tem, cara, é um mundo de coisa pra você fazer ali dentro. Então cada vez que você vai é uma experiência nova, diferente. E a primeira vez que a gente foi, levou o Felipe pra almoçar com os personagens da turma do Ursinho Pooh, né? E na época ele tava na idade de gostar desses bonequinhos, né? E aí o Ursinho Pooh veio falar com a gente na mesa, a gente tá sentado na mesa, e os personagens vêm e tiram foto, e dão autógrafo, e né, fazem aquele mise-en-scènezinho. É. E aí o Felipe, ele tava lá esperando, e daqui a pouco veio o Ursinho Pooh, e aí falou e tudo, tirou foto, não sei o que, daqui a pouco o Ursinho Pooh pegou a Coca-Cola do Felipe, e fingiu que tomou, assim. Aí a gente, olha, Felipe, hahaha, o Ursinho Pooh tomou Coca-Cola. Ele achou mó graça, né? Hahaha, não sei o que, beleza. Aí o Ursinho Pooh botou a Coca-Cola embaixo e foi embora. Aí daqui a pouco, o Felipe viu que tava vindo o Tigrão. Aí, coisa de criança. O Felipe pegou a Coca dele, botou assim pro lado e falou, mãe, segura minha Coca aqui. Esses filha da puta desses personagens, além de me roubar na entrada, ainda querem beber minha comida. Vai tomar no cu. Foi muito bom, cara. Muito divertido. É uma coisa assim que se guarda pra vida, cara. Algumas das coisas que nós conhecemos no Magic Kingdom, né, Calaveira? Foi o Laugh Floor do Monstros S.A. Cara. Essa é uma atração só pra adultos. É, e pra quem sabe inglês. Pra quem sabe inglês. Não é ostentação. Tem que saber o mínimo de inglês pra poder curtir. A atração é o seguinte, os monstros no filme do Monstros S.A., eles antes assustavam pra garantir os gritos pra ter energia. E aí no final do filme descobrem que o poder da risada é muito maior e a risada ela dá muito mais energia pra cidade. E aí eles criaram um portal onde os humanos vão até um teatro e eles, os monstros, fazem o stand-up comedy deles lá, né? E eles coletam a risada das pessoas. A premissa da atração é essa. E é um show todo na tela de animação, só que tem alguém lá atrás fazendo as piadas ao vivo. Ao vivo, exatamente. O boneco, ele se movimenta. Deve ter uma programação ali, deve ser como um videogame. Na hora que o cara fala, o personagem da tela responde, com a boca abrindo e fechando ao mesmo tempo. Isso, fazendo expressão com o rosto também. Isso, e deve ter. Então deve ser um videogame. O cara bota, vai pra um lado, vai pro outro, enquanto tem um stand-up comedy, um ator mesmo, de stand-up fazendo as piadas. Tem uma hora lá no show que o normal é o cara fazer uma piada que é o seguinte, ó, eu sou um bom adivinho, né? Eu vou adivinhar o número que vocês estão pensando. Aí ele pega alguém da plateia... Eu vou fechar meus olhos... Isso, eu vou e não vou escutar o que vocês estão falando. Isso. Então eu vou fechar meus olhos agora e você diga, por favor, qual é o número que você está pensando. E aí a pessoa que estava com a gente na plateia, que ele tinha escolhido, a pessoa não falou o número. Ela mostrou com as mãos e aí apareceu no telão e o cara lá atrás não viu. Ou disse que não viu, né? Ou disse que não viu. Levou na brincadeira, né? É, o boneco não viu. Aí o cara começou a levar isso para brincadeira. Ele... Você já mostrou? Vamos lá, a hora que você quiser. Aí ela, já fiz. Aí ele, oi? Aí o boneco vai abrir o olho, oi? Mas você já falou o número? Eu falei, eu fecho os olhos e não escuto o que vocês estão falando. Aí ela, não, eu não falei, eu mostrei. Aí ele, mas, tipo, você falou pra fora? Aí ele falou, you talk out loud? You said out loud? You said out loud? Você falou pra fora? Aí ela, não, eu mostrei. Aí ele, você mostrou? Aí o bicho ficou mega sem graça. Aí ele fica mega sem graça, aí todo mundo tá assim, achando mó graça. Aí ele, nossa, você é mais esperto do que a maioria das pessoas que vem aqui. Ele deve ter um roteiro, deve ter um script. E o ator, ele se perdeu. E ele ficou tipo, né? E aí, e agora? E aí, o que eu faço agora? Aí, de repente, um garotinho dentro do teatro começou a chorar. Bebezinho. Aí ele falou assim, não, eu raio fio, okay. Cara, eu caí no chão de tutu rir, velho. Eu sei como é que você se sente, garoto. O timing foi uma coisa impressionante. Outra atração interessante, né, Calaveira? Chama Big Thunder Mountain. Que? Pois é, meu. A Grande Montanha do Trovão Railroad, que é um trenzinho. Aí a gente chegou lá, eu falei, não, cara, isso aqui é só um trenzinho, maneiro. E eu não vi, porque a atração fica atrás da montanha. Aqui é uma atração, é um trenzinho, você entra no trenzinho e vai conhecer a mina aqui, do Velho Oeste e tal. Ele anda um pouquinho rápido. Aí eu falei, é meio rapidinho e tal, mas é tranquilo. Você que foi na múmia, porra, tranquilo. Aí o Calaveira foi sem saber que era uma montanha russa. Isso, de novo. Na hora que eu sentei, o Bruno virou e falou assim, ó, Calaveira, o que ele? Vai ter, viu? Eu falei, você tá zoando, Brunão. Ele falou, não, vai ter um pouquinho, mas vai ter. Aí baixou a cancela na minha barriga e aí o Calaveira ficou solto. Isso! Eu falei, gente, olha isso aqui. E o Brunão filmou isso aí, viu? Isso vai estar no YouTube. Eu falei, gente, olha isso aqui. A cancela não batia na minha barriga, então eu fiquei soltinho dentro do carrinho. E o Brunão, velho, vai rolar. Segura. Segura. Calaveira gritava igual uma menininha, velho. Tem o Brunão filmando a minha cara. Eu gritava, ele, eu filha da puta. Eu acho que nunca uma pessoa falou tão palavrão no Mad Kingdom igual eu. Fala da tua experiência na Splash Mountain. Atração lá da década de 80, se eu não me engano, acho que ela foi inaugurada em 87, ela ainda é uma das principais atrações do Magic Kingdom. Ela é antiga, mas ela é muito bem feita, os animatronics são muito bons, e ela ainda tem um apelo muito grande. Por quê? Porque nada nos Estados Unidos pode ser feito pra criança. Ou as crianças lá são extremamente desequilibradas. Você entra no negócio, aí tem lá os bonecos cantando aquela música. Você que tá escutando isso? Sabe aquela música? Zipariru-ra, ziparirei, tananananananan. Do desenho que foi tirada a inspiração pra fazer a Splash Mountain. Então fica tocando essa música o tempo inteiro. E os animatronics são muito bem feitos, é tudo muito fofinho lá dentro. E é uma atração de uns quase 6 minutos, então é uma atração demorada, então é legal, você não pensa, não é tão rápida. Aí vai. E quando você tá na você Disney... Você entra num tronco dentro d'água. Isso, isso. E quando você tá na Disney, a primeira regra é tudo que sobe vai descer. E vai descer e vai descer massa. Vai descer rápido. Entendeu? Vai descer, não vai descer suave, não. Vai descer massa. Velho, e foi té, té, té, té, té, té, té, té, té. Quando desemboca, quando você sai dentro de uma caverninha, quando você olha lá embaixo, tem o tobogã da puta que lhe pariu. Mas é um tobogã alto pra caralho. Não é tão alto, não. É. Cala tua boca que é. E eles fizeram de um jeito que parece que você vai enfiar os cornos dentro de uns espinhos que ficam dentro dele. Então a cachoeira passa por dentro dos espinhos, mas passa longe. Mas o efeito visual que dá é que parece que você vai passar dentro dos espinhos. Cara, de repente eu vejo aquela merda desembocar, aí eu virei, eu sabia, mas eu sabia que era daquele jeito. Aí eu virei pra mim, eu tava com ela, eu virei pra mim e falei assim, ó o caralho, agora que é o caralho, ó o caralho. Velho, eu sei que eu me estiquei, mas aí na queda não foi tão pesada. A queda foi muito tranquila. Ela é mais assustadora de ver do que de sentir. É verdade. Só que teve um outro problema. Teve um problema de família. Eu vou me reservar o direito de não dizer qual é. E a minha esposa estava um pouco deprimida. E ela adora a montanha-russa. E ela muito poucas vezes vai porque não tem quem vá. Vocês já viram que sou um cagão. E nós estávamos num parque chamado Animal Kingdom. Só pra explicar, o Animal Kingdom é um parque que é da Disney também. Ele é um parque que mistura zoológico com parque temático, né? Então ele tem, por exemplo, safari, tem o show do Rei Leão, que é fabuloso. Melhor que o da Broadway. Muito bom, muito bom. As pessoas cantando as músicas e tal. Aí aparecem os bonecos e falam, e interagem com a plateia e as crianças também e tal. É muito legal. Tem um safari que é com animais de verdade, selvagens, leão, etc. Você passa dentro de uma reserva florestal, em cima de um caminhão. E você tem, dentro desse parque também, uma atração muito bacana que se chama Expedition Everest. Isso. Que, em teoria, é o quê? Você vai fazer uma expedição ao Monte Everest à procura do quê, Calaveira? Do Yeti, ou do Pé Grande. Ou, segundo o Chapolin, do Abominável Homem das Naves. Isso. E aí você vai. Eu já vi que tinha, porque é alto pra caralho. É Everest. É alto pra caralho. Mega bem feito. E eu falei assim, velho, vai ter. E vai ter pesado. E vai subir e vai descer. Vai subir e vai descer ao estilo Disney. E a minha mulher meio chateada e tal, meio deprimida. Falei, não, amor, eu vou com você. Ela, você vai? Eu falei, não, eu vou. No dia anterior, eu tinha tentado ir do Aerosmith e dei pra trás. Cheguei na fila e amarelei. Ela, não, você vai amarelar. Eu falei, não, amor, não vou. Vou com você. E a gente tá indo. Começou a chover. Caralho da chuva. Começou a chover. Eu falei, amor, vamos esperar a chuva acabar? Ela já começou, né? Eu falei, não, calma. É porque vai doer a nossa cara. Deixa a chuva acalmar e a gente vai. A gente ficou ali do lado. Eu falei pro cara, ó, vou esperar a chuva parar. O cara, não, tudo bem, só afasta aqui e deixa o pessoal entrar. Eu falei, beleza, o pessoal ia, a gente esperou a chuva diminuir. Ó, a chuva diminuiu, vocês querem ir? Queremos. Fomos no último carrinho. Entramos, fechei, vi se aquela buceta estava travada e começamos a andar. E o início dele é bem legal. É como se você estivesse indo numa expedição do Everest. Então ele passa, vai de um cantinho pro outro, bem devagarinho, não, mas passa devagar, perto do inferno que vai ser a sua vida. E ele passa de um lado, passa pro outro, não sei o que, e mergulha perto de um rio, e passa, e as coisas tudo temáticas, e barulho de bicho, barulho de ave, não sei o que, de repente ele engata no trilho e começa. E sobe. Gente, é alto pra caceta. É muito alto. A Márcia, olha que lindo o parque, dá pra ver o parque inteiro. E eu com a cabeça baixa, falei, cala a boca. Cala a boca, você vai dar um murro na tua boca. Cala a boca. E aí, quando entra na montanha, que ela é indoor e outdoor. Tá tranquilo também. Você, ainda é, devagarinho. Daqui a pouco ela para. Aí começa a história. Qual é a história? É como se você tivesse encontrado com o Yeti e o Yeti tivesse destruído os trilhos do trem. E eu já sabia que ela dava ré no escuro. O que eu não sabia é que ela dá ré no escuro por um caminho completamente diferente do que você veio. O caminho que você veio é uma beleza. Na hora que ela para, ela freia, faz aquele barulho de trem freando. Isso, e o trilho troca. Aí, de repente, você escuta... Lá atrás, eles estão mudando o trilho. O Pé Grande, eu falei... Aí eu virei pra minha mulher e falei assim... Agora vai começar o inferno. Aí ela, por quê? Eu falei, porque essa merda vai dar ré no escuro. Mas é de boa. Na hora que eu falei isso, meu irmão, aquela merda engatou com toda a velocidade. Não deu loop, mas veio no estilo da múmia. Ela dá um semi-loop. No escuro, eu gritando. Eu falei, eu não sabia! Esta pulseira era assim! Inferno! Veja, mas vem de ré com tudo. Com tudo. Vem de ré com tudo. Sem sacanagem, não é, Bruno? É. Mas ela é muito legal. Pra quem curte, ela é um espetáculo. Aí ela para... Na frente da saída de uma caverna, você vê a saída da caverna, ela para, aí do lado tem um telão em ultra definição, tipo da silhueta do Pé Grande destruindo os trilhos do trem. Aí, meu irmão, aí reza. Aí desce. Aí ele vai devagarinho, na hora que desemboca aquela merda da caverna, meu irmão, aquilo saiu numa velocidade tão escrota, e sem sacanagem, aquilo desce a quase 90 graus, que eu senti o meu corpo sair do carrinho de novo. Aí eu falei assim, ô, filha da puta, não sabe que essa merda... Gente, mas é numa velocidade tão escrota. E eu fechei o olho, falei, velho, eu vou de olho fechado, a massa abre o olho pra você aproveitar. Falei, abre o olho pra aproveitar o quê? Um infarto? O derrame que eu vou ter aqui? Só que ela me disse, eu não vi porque eu estava de olho fechado. E estava beliscando o sofá com a minha bunda. Mas ela me disse que lá dentro é um espetáculo, porque, inclusive, ela sai, ela entra na montanha, e é tudo no escuro de novo. Só que tem uma parte que você passa e tem, tipo, um boneco do Yeti. Um boneco quase, gigante do Yeti que quase pega o quase trem. Quase pega o trem, e eu não vi essa merda, porque eu tava de olho fechado. Na hora que acabou, eu estava branco de novo. Aí minha mulher, amor, que bom, obrigado por você ter vindo comigo. Eu falei, obrigado, nunca mais me chamo pra vir nesse caralho. Ô outro parque interessante que a gente foi junto, Calaveira, foi o Hollywood Studios, onde tem as atrações lá dos filmes e tal. E aí tem algumas atrações que a gente precisa falar aqui. A primeira é o Great Movie Ride, né, Calaveira? Você que gosta de filme, é uma homenagem de 20 minutos, que é uma ride que você entra no carrinho, você vai andando devagarinho. Bem lentinho. É uma delícia. É, lindo. É uma delícia. Você passa por dentro das principais ou das cenas mais icônicas da história do cinema. Você passa na cena da casa da Dorothy cair em cima da bruxa. O Gene Kelly cantando na chuva. A Ripley na Nostromo. Do Casablanca. Casablanca. Aquela cena do avião. E não é filme, é um boneco se mexendo. Perfeito. É o avião rolando as hélices perfeitas. É muito legal. Outra parte do parque que vale a pena a gente falar, desse parque especificamente, Hollywood Studios, é a atração do Star Wars. Tá antiga. Mas eles deram uma reformulada nela. Mas tá muito legal ainda. Pô, excelente. Você entra num simulador, né? É, o legal é que você entra na atração e ela é como se você estivesse entrando num espaçoporto pra pegar um tourzinho pra conhecer os planetas. É, o nome chama Star Tour. Chama Star Tours, exatamente. E aí você entra, a primeira dupla que você encontra são R2-D2 e C-3PO consertando uma nave. E o R2 se mexendo igual um robô de verdade, cara. E aí, beleza. Aí você vai andando e tal, não sei o quê. Daqui a pouco entrou na nave. E aí, cara, o C-3PO é o seu piloto. Porque ele acaba sendo confundido lá com o capitão da nave. A nave tem que ir embora. Tá na hora, vamos embora. E aí, cara, a cada parte que você vai, pode mudar a história. Então, a primeira vez que a gente foi, né, ô Calaveira? Um robô começou a apitar. Bué, bué. Pare, você está carregando um... espião rebelde. Um espião rebelde perigoso na sua nave. Era minha mãe. Era a mãe do Bruno. A mãe do Bruno, ela não gosta muito dessas coisas. Então, ela tava com a cara meio assustada, tadinha. Na hora que tirou a foto, ela tá com a cara meio assim. Entregue esse espião. Aí você começa a fugir, porque você precisa entregar ele pra Aliança Rebelde. E aí, velho, você está dentro de Star Wars, cara. A fila é outra coisa que é um barato. Você passa por debaixo de um AT-AT gigantesco, quase em escala mesmo. Aí você passa na frente da casa dos Ewoks, como se você estivesse passando na lua de Endor. O Leonardo ia ficar louco com aquilo ali. Não, o Leonardo ia ficar só aí, velho. Ele ia ficar em loop. Ele ia ficar entrando... Não, a gente na terceira vez o cara virou e falou assim, "Welcome back, fellas." Próxima atração que a gente tem que mencionar do Hollywood Studios, que é o elevador Twilight Zone Tower of Terror. Também é antiga, mas uma atração que é das principais do parque até hoje. Incrível a tecnologia dela. E puta que pariu, como eu me caguei naquela merda. Essa sim, a fila já é a história. Ela é baseada naquele seriado Além da Imaginação. Qual é a história? Você entra num hotel de 1940 que tinha sido atingido por um raio no auge da década ali do cinema dos anos 40 e tal, e teletransportou os elevadores para outra dimensão, para Além da Imaginação. E aí você tá entrando anos e anos depois naquele hotel abandonado, e quando você entra, o hotel está realmente com cara de que tá abandonado. É, cara, o detalhe é perfeito. É perfeito. E aí você entra numa sala e aí vem o carinha te contar a história. E aí eles pegaram algum episódio, cara, porque é perfeito o cara falando. E ele fala: "You are now entering the hotel, the four guests entering an elevator. And the elevator lightning and they simply gone. Nobody knows where these people go." Algumas pessoas dizem que o hotel é assombrado. É, e você agora vai entrar, passar por essas portas e você vai estar entrando na Twilight Zone. E aí você passa pra uma outra sala, uma outra fila, né? A continuação da fila antes de entrar no elevador, que é a caldeira do hotel. E é absurdamente bem feito, cara. Parece um hotel da década de 40, aquelas caldeiras gigantes pra aquecer a água. E aí você entra na filinha, aí o cara vai te organizar. E conta do carinho, ô Calaveira. Tinha uns caras, os bellboys, tipo meio macabro. Meio sinistros. Meio sinistro. E teve um cara que recebeu a gente que, velho, por favor, alguém dê uma promoção pra aquele cara. Porque, velho, ele foi uma atração à parte. Ele ficava assim, welcome, trappers, I mean... É, tipo, guests. É, tipo, trappers. Bem-vindos, prisioneiros, quero dizer. Hóspedes. Guests, hóspedes. Por favor, entrem no elevador. É, por favor, entrem na sua armadilha, Diego, elevador. Aí você entra no elevador, aí ele... Isso, fazendo uma cara assim, mó sinistra. É, uma cara de Dr. Evil. Total, sacou? Aí nisso, ele olha pra um lado assim, ele... Deixe-me checar pra ver se os seus cintos estão... É, se não, se as suas armadilhas estão presas. Digo, se os seus cintos de segurança estão presos. Isso, não, aí é muito bom. Aí ele fala assim, puxa, é porque uma das normas de segurança lá é depois que você botar o cinto... Você sempre tem que puxar. Um coisinho amarelo que tem assim no próprio cinto pra ver se tá travado, né? Aí ele falou, puxem a coisinha amarela. Aí todo mundo puxou, aí ele, ai que bom, dessa vez não abriu. É, pensava, que bom, dessa vez nenhuma abriu. Aí ele, então vejo vocês daqui a pouco. Aí na hora que a porta tá fechando, ou não. Or maybe not. Aí na hora que fecha o negócio, aí beleza, aí nessa hora, eu já tinha ido, já fui nessa atração várias vezes, eu tava tranquilo, velho, ó, acho que foi eu, a Márcia, o Calaveira e o irmão do Calaveira. Os três estavam cagados. Não, a Márcia não, a Márcia tava, velho, a Márcia é heavy metal. A Márcia tava nem aí. A Márcia tava com um pouquinho de medo. Ela tava bem assim, mas tava com um pouquinho de medo. Roberto tava cagado. E você, velho, tava... Eu tava beliscando azulejo com o cu. Aí, beleza. Aí entra no elevador... O Brunão começa... virou pra mim, dentro do elevador, o Brunão virou pra mim e falou assim, Calaveira, essa aqui é muito pior do que as montanhas russas que você já andou, inclusive da múmia. Eu falei, não é não, Brunão. Ele falou, não é? Espera. Aí, beleza. Aí entra no elevador e aí, de repente, apaga a luz e o bicho começa a subir. Sobe até determinado ponto, a porta abre e aí você vê lá alguma coisinha da história e tal, uma coisinha boba. Isso, aí o elevador começa a andar. Aí o elevador começa a andar e entra e o cara falando no teu ouvido. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, Twilight Zone, blá, blá, blá, blá, blá, blá, Twilight Zone, you're dead, não sei o quê. E aí entra na parada, e aí o bicho começa a subir de novo. Aí eu falei pro Calaveira assim, vai ter. Vai ter. Brunão, te prepara, velho. Eu falei assim, te prepara que é agora, velho. É agora. Não, aí aparece uma voz assim, vocês fizeram a besteira de entrar neste hotel amaldiçoado, e agora vocês vão ter o mesmo destino. Velho, aquela buceta despenca no escuro, mais rápido que a velocidade da gravidade. Então você levanta do elevador. Você solta do banco. Preso, você solta, o que te mantém preso é o cinto de segurança. Você descola, descola. Você descola. Eu grudei naquilo com toda a minha força e eu levantava, Leonardo. Caralho. A minha bunda levantava da cadeira, que eles são loucos, velho. E o negócio ia pra cima e ele abria a porta assim pra você ver. Você via todo o parque, você via a altura pra você ver o quanto você está fudido. E aí ele fecha a porta e despenca. E ele sobe de novo e despenca, ele sobe de novo e despenca. Cara, o Bruno virou e falou assim, velho, eu sei que é aleatório. Ele pode cair e levantar umas 3 vezes, como ele pode cair e levantar as 20. Com a gente faz 20. Porque ele ia, levantava e subia, e caía, subia, e caía, e gritando, e caía, subia, e eu gritava, gritando. Todo mundo gritando, e o Calaveira grudado no assento, cara, eu velho. Grudado na cadeira, no puta que pariu, eu grudei, que tem um puta que pariu do lado. De olho fechado, agora. Velho. De olho, velho, eu falei, por favor, Deus, me perdoa, eu não queria estar aqui, não. Aí já tava, sei lá, na 15ª, eu falei, chega! Cara, as fotos do Brunão, o Brunão de pé pra cima, com as mãos pra cima, o Brunão flutuando no meio da foto. E o Calaveira todo cagado assim. Travadinho, cara. Eu travadinho, velho. Aí, de repente, eu sei que lá chega uma hora que para, tá? Aí ele sossega o faixa, acende as luzes, aí para. Cara, na hora que abre a porta, tá um tropeço da família Adams. Um cara de uns... Do maior que o Brunão, o cara devia ter uns 2,20m de altura. Isso. Com uma roupa de bellboy gigante, com aquele coquinho assim, sabe aquele coquinho? Aquele chapeuzinho coquinho de bellboy? E ele, tipo, com um chapeuzinho assim do lado, assim, na hora faz pim! Aí a porta abre e tá ele assim. Todo felizão. Que bom, vocês sobreviveram. Agora, a gente não pode encerrar esse programa sem falar da melhor atração do Epcot. O filme 3D do Captain EO. Puta que pariu, velho. Eu não acredito. Olha só, a gente vai encerrar o programa com isso. Gente, Captain EO é com Michael Jackson. O que aconteceu? Na época do Star Wars, fez um sucesso assombroso. E todo mundo queria uma fatia daquilo. A Disney, não é boba nem nada, montou uma atração específica para copiar aquele momento sci-fi que o mundo estava vivendo. E aí eles pegaram os principais produtores da época. 1986, hein? Os principais diretores. Então, quem dirigiu o Captain Yo foi o George Lucas, foi o Coppola, o Spielberg. E eles chamaram o maior astro pop da época, que era quem? Michael Jackson. Exatamente, que estava no auge da sua viadagem. Tava muito bicha. E tinha acabado de perder os cabelos na famosa propaganda da Pepsi, ou da Coca-Cola, não sei. Da Pepsi. Existem atores muito bons, existem atores bons, existem atores ruins, existem atores péssimos, existem um miote, e existem o Michael Jackson no Capitão Yo. O Michael Jackson, um dos personagens que fica com o Michael Jackson é um elefantinho, que é o mesmo elefantinho que toca lá no... E aí, ele é tipo um alívio cômico. Tem um robô, que é a bateria, que deve ser uma das coisas mais retardadas que eu já vi na minha vida. Parece que foi feito pra criança de 2 anos. É ruim. É ruim. É mal feito. Tem noção? É ruim, meu irmão. E aí, o alívio cômico fica fazendo palhaçada o tempo todo. E ele é um elefantinho. Então, ele fez essa palhaçada e ele faz... Mas o Michael Jackson, eu não sei quem que tava dirigindo. Devia ser o Coppola, devia estar cheio do vinho. Puta ali. Cachaça. Cheio do... Aí falou, véi, vai que é tua, brilha. Faz a sua arte. Cara, eu sei que o boneco começa a fazer as gracinhas e o Michael Jackson, ele não tava entendendo o que tava acontecendo. Então, tipo assim, o boneco faz uma merda, o Michael Jackson vira e fala assim, Holder, stop, Holder. O boneco tá fazendo nada, ele tropeçou, sei lá, num... balde de lixo, e ele fala assim, Holder, please, Holder. Aí o Bruno, eu preciso chorar não, velho. Só que o melhor não é isso. O melhor não é o filme ter feito pelas principais mentes criativas da década de 80 e ter sido uma das coisas mais cafonas e horrorosas que eu já vi na minha vida. A vilã é a Angélica Hilson, que na época tava linda, com um corpão, e ficou bem feita a maquiagem dela e tal, ficou bem feita a área dela e tal, não sei o quê. Só que o melhor não é isso. O melhor também não é, Calaveira, o Michael Jackson estar consertando o mundo dela com gayness. Vem os monstros. Aí o que que acontece? Ele é o Capitão Yo. Ele é o capitão da nave. E a tripulação dele são os músicos. É a banda. O robô se transforma na bateria. Numa bateria. Gente, sacanagem não. Por que que não chamaram aquele cara do que fazia as massinhas lá pro Jason e os Argonautas? O Ray Harryhausen. Por que que não chamaram ele, velho? Botaram o filho de nós. George Lucas virou e falou assim, meu filho é genial nisso aí. Vamos fazer ele fazer o stop motion? Cara, o stop motion é ridículo. É ruim. É ridículo. Né? Gente, o filme Captain Yo custou 70 milhões de dólares. 70 milhões de dólares. O ápice da tecnologia do filme é um gato gordo que você vê a mão da pessoa saindo do cu do gato. É horrível. O gato é um gato gordo, parecendo o gato do Garfield, com asa de borboleta. Isso, um chroma key daqueles. Um chroma key melhor do que o do Chapolin. O do Chapolin é melhor que o daquele chroma key. É verdade. O filme custou 70 milhões de dólares. E aí o Michael Jackson vai enfrentar os vilões com o gayness dele, com o poder gayness. Então com a música. Ele começa a tocar... And I had to change the world, change the world. A gente foi pra rir. E aí tá o Michael Jackson. Uou! E aí na hora que cada uou que ele faz é pegada no saquinho dele, ou na bucetinha dele, cada vez que ele pega na bucetinha dele, sai um raio colorido e transforma as pessoas em dançarinos baitolas. Com mullets. Com mullets. Então tem uma hora que ele tem um cara assim, é tipo a galera meio do baixo astral, não é, velho? É, não. Inclusive a Xuxa... Copiou totalmente. Copiou tudo, cara. É o mesmo esquema. Assista Super Xuxa contra o Baixo Astral. E vai na Disney, pague pra ir no Epcot. Ele vai ver Capitão Yo. É o mesmo figurino. É o mesmo figurino. Mesmo figurino. É, o Michael Jackson é a Xuxa nesse filme. Exatamente. É ridículo. É patético. Inclusive, ela tem... A camiseta tem um arco-íris, assim. Isso, não. É igualzinho. A roupa é igual. Igual. E aí, até que o pessoal do podcast falou isso uma vez. Que eles falaram assim, cara, é muito plausível. Porque o sonho da Xuxa era ser o Michael Jackson. O sonho do Michael Jackson era ser a Xuxa. Pois é. Então, tipo assim, aí tá o Michael Jackson vencendo o mal com a gayness dele, com a viadagem dele. Só que o legal não é isso. Eu estava cagando de rir. E tem uma pessoa que foi comigo que estava curtindo horrores, miote. Eu chorava de rir. Essa pessoa que estava comigo dançando do meu lado, eu adoro isso. Eu acho muito formidável. Eu falei, Brunão, você tá curtindo essa merda? Eu falei, não minta pra mim. Você tá curtindo? Você tá aqui pelo Ruê. Você tá aqui porque você tá curtindo, Brunão. Eu tenho que admitir, eu adoro isso aqui. Música. Miotti, agora me diz um negócio. E o passeio de barca lá em Niterói? Ah, é? Porra. Capitão Yo é ruim, mas é de dar vergonha. Eu deitava na cadeira e fazia assim. E o Brunão do meu lado. E o Michael Jackson pegava na bucetinha. E alguém virava gay. Virava assim, e alguém virava gay. Aí ele teve que usar todo o poder da viadagem dele pra mudar a Angélica. Como é que é? Angélica Hilton, não? Como é que é o nome dela? Angélica Hilton. Pra mudar a Angélica Hilton. Ele usou todo o poder da viadagem, dele. E aí ele conseguiu mudar a Angélica Houston. Ah, atração fabulosa, sai dançando. E aí, cara, eu vou falar pra você. Aqui no curte. Aí ele usa todo o poder da viadagem dele e transforma o planeta dela, que era o planeta das sombras, no planeta dos viados. Então, tipo assim, o casamento gay começou ali, que eu achei muito legal, bacana, ok. Mas é muito cafona, não precisava ser tão cafona. E ele vai embora, tipo... dando Moonwalker. Aí eu e o Bruno saímos do Capitão Yo, o quê? Dando Moonwalker. E os gringos, eu, hein? Sacanagem, não. A galera sai deprimida. Sai triste. Nego. Eu não acredito que eu paguei. Que eu paguei pra vir na Disney pra estar aqui. E eu e o Bruno saindo dando Moonwalker no carpete.